Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura. Segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1113, no dia 15 de junho de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, o Anjo Ismael, a Casa do Caminho, o Jefa, o Luiz e Vida e o Paulo de Tarso, todos da cidade de São José dos Campos. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, da Tenda de Umbanda Pai Jeremias e Vó Catarina e também do Grupo Musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui nosso irmão Ari Rangel, lá de Taubaté, de Tremembé, de todos esses lugares aí. E é uma alegria ter ele aqui com a gente sempre, né? Como uma hora nós vamos ter que falar, já vou falar logo. O Vivenciano foi o Ari que cunhou aí, o Ari que criou esse nome pra gente. Por isso que a gente se chama de Vivencianos. Ele já faz parte também do nosso programa aqui. Né? Isso. E também o tema de hoje, pessoal, muito interessante, né? Que nós vamos falar sobre materialização, né? E isso é importante demais a gente conversar, porque hoje em dia a gente não vê tanto, né? Ou melhor, a gente não vê do jeito que muitos gostariam de ver. Mas por que que existia tanto antes e agora não existe tantas materializações assim por aí, né? Tudo isso aí a gente vai conversar com o Ari e citar alguns exemplos aqui de materializações que são muito legais, que isso faz parte daí da bibliografia da doutrina espírita mesmo, né? Desses tipos de trabalho de materialização. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier. Já deixo um bom dia aqui para as rádios que estão conectadas conosco aqui. A gente tem além da Rádio Vivência Espírita, aqui de São José dos Campos, a Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Espaço Espírita, Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, lá de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo. Te agradece também a retransmissão pelo YouTube, né, aqui os vivencianos que estão assistindo a gente, pelo YouTube aqui do Vivência, mas também da Web Rádio Semente de Amor, Campo Grande, Recanto da Prece Eurípides, Barçanufo, lá de Campo Grande, também Mato Grosso do Sul, que é a Web TV Espaço Espírita. Então, deixa aqui os seus comentários, a gente vai lendo, aqui mandem perguntas, a gente passa aqui para o Ari. Hoje é um tema muito interessante, gosto muito, e a gente já colocou aqui a enquete para vocês participarem aqui no YouTube do Vivência, tá? Pode mandar mensagem também para o nosso WhatsApp, que eu vou deixar aqui já para vocês. Vocês estão vendo aqui o número, tá? Espera aí que entrou junto com o Instagram aqui nosso. Então tá aqui o DDD 12-3921-3009. Vocês podem participar também pelo WhatsApp do Vivência. 12-3921-3009. E a enquete é: espíritos materializados podem interagir diretamente com as pessoas? Então deixa aí a sua opinião. Se você acha que espíritos materializados podem interagir diretamente conosco, os encarnados. E lembre de deixar aqui, ligar para a gente aqui, para o Tião está ali fora, Então ligue aqui, participe do sorteio DDD 12-3921-3009. Vamos colocar o Tião para trabalhar. Ali fora está o Silvio e o Tião também. E hoje tem surpresa, tá? Então fique ligado que a gente vai sortear uma surpresa aí, mas às 9 horas vai chegar um amigo nosso aqui e vai fazer um sorteio para quem ligar para nós. Mas a gente vai contar aí durante o programa, tá? Então fique ligado conosco. Carlinhos? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ari. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Garoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis, e vamos ao item 37. Perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar, com certeza é generoso, pois pode vencer o mal e mostrar que é piedoso. Perdoar é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos trouxe, além da caridade. Mas o mais importante é perdoar a nós mesmos primeiro, para que possamos perdoar ao próximo. Que possamos, neste momento, Senhor, envolvidos por esse momento sublime, por essa energia maravilhosa que nos acolhe com tanto carinho, agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por mais um dia de vida. Por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade, material e espiritual. Que nessa manhã abençoada nós possamos envolver o nosso querido amigo e irmão, Ari Rangel, que veio de Tremembé para nos falar sobre as incríveis materializações do médium Peixotinho. E que possamos assim, Senhor, aprender um pouco mais desses ensinamentos maravilhosos do Cristo. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, Senhor. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será materializações feitas pelo médium Peixotinho. Nós estamos aqui com o nosso grande companheiro Ari Rangel, é voluntário do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Taubaté desde 1990, é médium de psicofonia e psicografia. É palestrante e também músico, professor com formação em artes, educação, pedagogia e letras, pós-graduado em direito educacional, educação especial e gestão escolar, vice-diretor da Escola de Educação Especial Madre Cecília, que vale a pena as pessoas conhecerem essa escola, né? E de Taubaté. Bom dia, nosso grande vivenciano Ari Rangel. Bom dia, seu Rui. Bom dia, família vivenciana. Bom dia a toda esta equipe maravilhosa que transforma os nossos dias, que materializa nosso domingo de uma maneira muito abençoada, que é o Vivência Espírita. Esperamos que hoje nós possamos abordar esse tema com uma propriedade assim, bastante envolvente, como o próprio tema em si traz. Ari, então só para a gente, como você especificou exatamente o estudo, né, que você fez, muitas pessoas hoje em dia não tem nem ideia de quem foi Peixotinho, né? Até o nome é estranho, né, se a gente for ver. Quem que foi Peixotinho? Francisco Lins Peixoto, ou Francisco Peixoto Lins, as pessoas trocam muito a ordem dos nomes aí, foi um cearense nascido em Pacatuba, estado do Ceará, em 1905. Foi um médium de materializações espirituais extraordinário. Um homem que a gente vai perceber a diferença entre ser médium e ser médium evangelizado, né? Só que antes dele, né, nós temos assim, períodos no Espiritismo em que nós tivemos grandes outros médiuns, né, que o precederam, que também são dignos de registro. Nós temos, por exemplo, um estudo feito pelo grande cientista William Crookes na Inglaterra, quando ele, utilizando-se da mediunidade de uma menina de 15 anos, durante 3 anos, em mais de 100 sessões, ele consegue, cientista que o era, trazer a lume, né, as realidades das materializações. Porque nós estamos falando de um período, né, em que o Espiritismo, havia muitos fenômenos naquela época, porque era o mecanismo que a espiritualidade maior usava para chamar a atenção das pessoas, os fenômenos. E na Inglaterra, né, em toda a Europa, né, na França, nesse período, né, chamado vitoriano, né, existe ali muitas manifestações espontâneas. E essa menina que via, ouvia os espíritos, ela tem essa possibilidade mediúnica de dar materialização aos espíritos. E aí a comunidade científica, né, conhecia William Crookes, que ele ia nesses fraudadores falar: não, esse fenômeno não existe, isso é irreal, isso não pode acontecer. E ele, então, se permite a pesquisar a mediunidade de materialização dessa menina chamada Florence Cook, que dava possibilidade de um espírito muito conhecido chamado Kate King. E ele fotografa essas sessões todas, ele mede a pressão arterial do espírito, ele mede a temperatura, a altura, o peso, a tessitura da pele, da vestimenta. Ele fotografa isso, claro que com os recursos precários da época, porque nós estamos falando de uma máquina fotográfica conhecida como lambi-lambi, então as imagens não são tão precisas quanto as que nós temos hoje. Mas ele consegue registrar cientificamente todo esse processo. Ele era o não esperado do mundo acadêmico. E William Crookes volta para o meio científico e diz: olha, não digo que é impossível, digo que é real. Tudo o que eu registrei no laboratório é real. O espírito se materializa através de uma substância que sai de dentro da célula, da médium, né? Uma substância leitosa, que o outro cientista, desta feita um cientista francês, conhecido dos espíritos, Charles Richer, Charles Robert Richer, ele chama de ectoplasma essa substância, que André Luiz mais tarde vai explicar tecnicamente para a gente, pelas mãos de Chico Xavier, que é uma substância que está entre o perispírito do médium, né, e o nosso mundo material aqui. E essa substância, ela enseja a materialização. Os espíritos conseguem se mostrar para a gente através desse recurso que Charles Richer então chama de ectoplasma. Então, William Crookes, ele fotografa e traz esse registro científico dessa possibilidade de materialização. Então, quem quiser saber detidamente, né, como se processa, pode ler esse registro do William Crookes, que está no livro Fatos Espíritas. Qualquer pessoa... De colocar aqui também para... Tem fotografias, tem esses registros todos que nós falamos, em mais de 100 sessões. Para se ter uma ideia, William Crookes, ele era tão assim genial que a rainha passa o título dele de Sir, né? Sir, título, maior título da nobreza inglesa. Sir, né? Sir, né? O Rodrigo me corrigindo aqui no meu inglês britânico. Tem que falar é o inglês caipira, Sir. Sir. Sir William Crookes, que é o título de cavaleiro, né? Lá na Inglaterra. E ele é um... Ele é muito benquisto no meio científico. Para se ter uma ideia, ele se envolveu tanto na ciência que ele descobriu os raios catódicos, né, chamado também de ampolas de Crookes, que mais tarde vão ensejar a invenção da televisão. Ele descobriu o elemento tálio, que está lá na tabela periódica. Ele descobriu, inventou o radiômetro, ou seja, era um cientista assim, muito festejado pelo meio acadêmico. E ele foi designado para dizer não àquelas manifestações espíritas, mas o contrário. Ele vai lá e ele volta com sim. Olha, aquilo tudo é real. Tudo quanto eu pude, pela metodologia científica, observar é real. A médium ficava presa numa gaiola, né, fechada ali, trancada, para que não houvesse fraude. Existe toda uma abordagem de uma metodologia científica para que toda e qualquer possibilidade de fraude fosse ali estancada. Então, ele faz todo aquele procedimento metodológico e aí ele chega à conclusão que realmente ele consegue conversar, as pessoas tocam. E ele, inclusive, tem até assim, um envolvimento afetivo mesmo com o espírito, porque o espírito se tornou tão familiar dele nesses 3 anos que aquilo passa a ser uma coisa muito natural. E quando ele volta, né, com esse sim, ele é imediatamente rejeitado e passam a condená-lo. Inventam histórias. O diabo já tinha tomado conta dele. Já era manifestação diabólica para os religiosos, para o meio científico. Inventam histórias. Ah, ele teve um envolvimento com a médium. Uhum. Ele era míope. O espírito não pode existir, mas o diabo pode, né? Então... Essas coisas todas. Uhum. Então, quem quiser conhecer essa literatura, ela está disponível, chama-se Fatos Espíritas. Eu coloquei aqui no link já. Uhum. Muito bem. Maravilhoso. Ari, então, ali. Ari, inclusive, né, nessas pesquisas dele, ele ficou muito empolgado também, né? Quem que não ficaria? Natural, né? E ele morava na Inglaterra, só para a gente saber, né? E as pesquisas eram feitas na França, né? Na Europa toda. Uhum, você tem, por exemplo, a Eusápia Palladino, que foi estudada pelo Bozano. Uhum. Nós temos cientistas ali da nata ali mesmo. Nós temos Alexander Aksakoff, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Cesare Lombroso, entre outros, Paul Gibier, que são assim, cientistas da época que deram, Charles Richer, que deram autenticidade a todos os fenômenos espíritas, porque era um ciclo. Kardec mostrou o mundo espiritual. Aí esses cientistas, até missionários do espiritismo, podemos dizer assim, eles vão corroborar tudo aquilo que a espiritualidade maior da codificação estava revelando para o mundo. Então, foi um ciclo. Uhum. Foi um ciclo. Ô, Rui, quem que era aquele que, mesmo vendo, não acreditava mesmo? Quem que é? Lombroso. Opa, fala no microfone, só para o pessoal. Cesare Lombroso. Cesare Lombroso. Exatamente. Que ele viu, a mãe dele foi materializada. Exatamente. Ele abraçou a mãe dele, conversou com ele a mãe dele. Ele beijou a mãe dele. Beijou, sentiu o cheiro da mãe dele e falou, mano, não acredito. Mas mais tarde ele se converte, né, inevitavelmente aos postulados espíritas. Mas eu estava falando naquela hora que eu intervi aqui, foi sobre um caso também com o William, né, Crookes, sobre ele na Inglaterra. Uma das últimas pesquisas que ele fez, um dos últimos testes que ele fez, foi deixar o escritório dele trancado e uma espécie de um cristal dentro de uma redoma. E orientou a casa que ninguém deveria entrar no consultório dele. No consultório não, escritório, né, dele. Enquanto ele estivesse, né, fora. Laboratório. E lá na França, ele pediu para a médium trazer aquele cristal que ele tinha lá. E ela materializou o cristal em outro país. né? É, esse fenômeno, Jorge, é muito típico, né, da mediunidade de efeitos físicos. A gente fala de materialização, mas também tem desmaterialização. Isso, exatamente. É um processo que envolve as duas coisas, materializar e desmaterializar. Então, o ectoplasma, que é esse recurso que a espiritualidade utiliza para a materialização do espírito, depois ele volta para o médium. Uhum. Ele sai dos orifícios, né, das narinas, dos ouvidos, da boca, principalmente, dos poros. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 28 deste livro, André Luiz narra com detalhes como é que esse processo acontece. E também, no livro Missionários da Luz, capítulo 10, chamado Materialização. Aí aquela abordagem bem técnica mesmo, mais apropriada, de André Luiz, que nós aprendemos a gostar muito, né, pelas suas explicações bem pedagógicas, didáticas, aponta tecnicamente como esse processo acontece. Então, é uma mediunidade muito rara, né? São raríssimos os médiuns que trazem o ectoplasma em quantidade suficiente, porque todos nós temos ectoplasma. Porém, esses médiuns chamados de efeitos físicos, eles trazem com muita intensidade. E é um processo, né? Antes do Peixotinho ainda, Jorge, se você me permite, nós tivemos uma outra médium extraordinária aqui no Brasil, chamada Ana Rebelo Prado, Ana Prado, que era da cidade lá de Parintins, no Amazonas. Mais tarde, com 20 anos, ela se casa e se muda para Belém do Pará. E lá desponta a mediunidade dela de efeitos físicos. É aqui no Brasil a primeira, assim, grande médium de efeitos físicos que nós vamos ter. Inclusive, os trabalhos delas ressoam na Europa, né? Ela é conhecida mundialmente. Ana Prado, com 20 anos, então, ela começa a desenvolver essa mediunidade a contragosto. Ela tinha muito medo, mas ela se casa com o marido Eurípides Rebelo, Eurípides Prado, que vai sustentação para ela. E ela, então, começa a trabalhar e os espíritos começam a se materializar por ela. Inclusive, nós vamos ter um episódio muito interessante contado no livro Voltei, pelo Frederico Figner, o irmão Jacob, que perde a sua filha. Para se ter uma ideia, Frederico Figner era um judeu, né, lá da antiga Tchecoslováquia, que se muda para o Brasil, e aqui ele consegue juntar uma fortuna extraordinária. É um homem muito riquíssimo. E a sua filha mais velha, a Raquel, ela desencarna na década de 20, de gripe espanhola. E ele fica muito abalado. E ele toma conhecimento que a Ana Prado, lá no Pará, estava materializando os espíritos. Ele se dirige até lá. E lá, a filha dele se materializa através da mediunidade de efeitos físicos da Ana Prado, fica 2 horas conversando com ele, com a esposa dele, contando as belezas do mundo espiritual, por que ela desencarnara naquela condição ainda muito jovem. E depois, no livro Voltei, Frederico Figner, já desencarnado, conta, né, a história que ali, por medidas assim providenciais, ela muda o nome para Marta, mas o nome dela era Raquel, né? Filha de Frederico Figner, que é materializada ali pela Ana Prado. Mais tarde também nós vamos... Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita também, né? Exatamente. Esse livro Voltei é muito bom. E ele é aquele cara que ele passou a vida toda desejando que, quando ele desencarnasse, ele acompanhasse o desencarne dele, né? E deu um trabalho danado, né? O desencarne dele. Mesmo ele, com todo o conhecimento que ele tinha, ele deu um trabalho para se desligar. E ele, por ser amigo do Chico Xavier... É um tapa de luva na cara dos espíritos, né? Esse livro, não é não? Exatamente. É uma leitura obrigatória. É um livro de cabeceira de espírita. Uhum. Porque ele, por ser vice-presidente da Federação Espírita Brasileira e amigo do Chico Xavier, ele deixa ali, a contragosto do Chico, ele deixa uma herança em espécie para o Chico Xavier. Claro que Chico não imediatamente, né? Destinou, né? Destinou. Ele destinou a FEB para se criar o primeiro campo gráfico para que os livros fossem, assim, em larga escala produzidos, né? Porque até então era muito precário. Mas ele, por ser amigo do Chico e por ter sido presidente da Federação Espírita Brasileira, ele acha que ele vai chegar no mundo espiritual e já vai escrever. E ele, no livro, ele conta isso, que ele ficou muito frustrado, porque ele achou que, né, chegando lá, Emmanuel barra nele: não, senhor, aqui não tem tráfico de influência, não, meu amigo. E ele reclama: poxa, mas o André Luiz nem espírita foi, escreveu um monte de livros, por que que eu não posso escrever? Aí o Emmanuel, com aquela rigidez disciplinar dele, fala: meu filho, saiba primeiro que André Luiz estudou 700 dias consecutivos a mediunidade antes de escrever uma linha que fosse pelas mãos do médium. Então, senhor, por favor, tome a fila e se prepare devidamente para o senhor escrever. Ele conta tudo isso no livro de uma maneira muito honesta e humilde, né? E ele vai para o mundo espiritual, ele sofre demais, porque ele chega lá e encontra Bezerra de Menezes, outros espíritos que ele conhecera, ele conheceu o Dr. Bezerra de Menezes. E chega lá, ele vê a indigência espiritual dele, mas ele achava que ele estava, por ser espírito, gabaritado para, né, grandes realizações espirituais. Mas aí, com o tempo, ele vai caindo em si e recobre. E a filha dele, então, que desencarna e que o acolhe no mundo espiritual, inclusive, ela consegue se materializar pela mediunidade extraordinária, fenomênica, de Ana Prado. Só que... Você falou de Ana Prado, só para... Eu encontrei um livro aqui. Não sei se esse livro, mas parece que ela ajudou, ela foi considerada pioneira na prática e colaborou na produção do livro chamado O Trabalho dos Mortos. Sim. Não sei se você já ouviu falar. É, inclusive, o Rodrigo, naquela sessão que vocês colocam... 1921. De sugestões, né, de livros, de coisas... Eu já adiantaria a minha parte. Não, aqui. Já está sendo a hora tem da dica um livro, já antes. Tem um livro biográfico dela, extraordinário, do Samuel Magalhães, que faz um trabalho extraordinário da história da Ana Prado, chamado A Mulher que Falava com os Mortos. Ele faz um registro histórico, assim, bastante científico mesmo, que ele é historiador, então ele busca, ele vai a campo pesquisar a história dela. E ela desencarna muito cedo, com 40 anos. Acontece um acidente com um fogão. Ela doméstico. Logo, um acidente doméstico. Ela tem uma queimadura em que fica exposta às vísceras dela. Então, ela desencarna. Depois, ele consegue registrar que um amigo conversou com ela quando ela estava, né, nesse processo de desencarnação, que ela revela que ela fizera parte lá do movimento da Inquisição, da época das fogueiras. Então, ela estava, inclusive, resgatando nessa encarnação esse período dela. Então, ela desencarna aos 40 anos, como acontece a maioria dos médios de efeitos físicos. Ou seja, desencarna super muito nova. Cedo. Muito cedo. E de maneiras complicadas. Né? Então, isso prova que a maioria dos médios são mais, são mais devedores do tão que... Estão em fase. Mediunidades de grandes, assim, de grandes, né? Estão aqui para pagar hora extra. Assim, situadas exceções, como a do Chico, por exemplo, que é uma em caráter missionário. A maioria é reparatória mesmo, em caráter, muitas vezes, até expiatório. E os médios Os médios de cura, os médios de efeitos físicos são assim, reajustes mesmo. São os mais preparados também, será que não? Né? Sim, se prepararam no mundo espiritual para... Muito mais. É aquele que tem coragem de chegar. Eu quero acertar as coisas rápido, de uma vez, já estou em condições. E enquanto os comuns falam, não, vai aos pouquinhos. Tipo assim, vai... Então, a gente vê muito isso, né? Você pega o Edson Barbosa, não sei se ele está ouvindo a gente, que todo mundo vê o Edson Barbosa, bonitinho lá, de roupa branca, fazendo as cirurgias espirituais, que é também sessão de materialização, né? Porque, como você falou no começo, a desmaterialização de algum tumor, de alguma doença, de alguma coisa, é mediunidade de materialização. Agora, o Edson tem problema sério de saúde. O Edson fica em pé porque ele é teimoso mesmo. Exatamente. Inclusive, eu tive a alegria e o prazer de conhecer o trabalho dele recentemente. E ele, muito generoso, muito acolhedor, né, mostrou ali o modus operandi da espiritualidade fantástica. E ele revelou para a gente, falou, eu estou aqui, estou tomando Tramal. Eu tenho dores. É. E é engraçado, né? Você podia dizer assim, poxa, você trabalha com médicos espirituais e sente dor. Gente, Peixotinho, ele tinha uma asma que dava uma dispneia terrível nele. Ele sofria demais. E ele estava do lado de Bezerra de Menezes, de Sheila. Ele estava do lado desses espíritos assim que se materializavam para curar as pessoas. E ele não se curava, ele desencarnou com 60 anos de idade em consequência dessa doença. Aí a gente pergunta, mas por que que a Sheila não curou Peixotinho? Por que que os trabalhadores lá da casa do Edson, né? Aqui. Recanto de Luz, Irmã Sheila, não curam ele? Porque faz parte desse processo. Quando o médium se conscientiza de que ele está ali para servir, ele não está lá para receber privilégios, ele está no caminho certo. Uhum. Então, a gente teve a alegria de conhecer o Edson Barbosa no seu trabalho. Nós já havíamos estado, quando ele esteve em Taubaté, mas lá em Ribeirão Pires, né, a gente viu maravilhoso o trabalho dele. Que Deus continue abençoando as suas mãos em favor da cura. Esse trabalho de Taubaté eu lembro até hoje, porque foi muita gente participou lá. Mais, né, de 1.000 pessoas. No centro foram. E aí teve que mudar o modus operandi. Você está falando do modus operandi, né? Então ele recebe, faz a receita, né, ali, os espíritos, né? Passa ali a receita, o Dr. Xavier e tudo mais. E ele vai pegando folha por folha e vai fazendo a. Ali ele teve que. Era tanta pessoa que teve que ir todo mundo, os trabalhadores, cada um ficou com uma ficha na mão, e ele teve que fazer via psicofonia. Então a primeira vez que eu vi fazendo dessa forma, né? Então eles fazer uma fila com todos os trabalhadores, com todas as fichas, e ia passando por ele, e ele ia fazendo a psicofonia. Ele pegava e falava, ó, número tal, tal, tal, tal, ele tá com tal coisa. E eu vi uma coisa, o espírito, ele incorporado ou não ali. E aí tinha uma. Ela pediu para deixar uma trabalhadora do lado, assim. Aí todo mundo ia fazendo, dando a receita. E aí do lado ele ditando uma carta. Então ele fazia a receita e ditava a carta. Falava, olha, minha filha. Então uma pessoa que tava querendo se suicidar. Não tinha colocado isso na carta, não estava isso escrito na ficha. E ele foi ditando uma carta ao lado, enquanto estava fazendo a receita ao mesmo tempo. E mais de 1.000 pessoas. Sim. Receita de mais de 1.000 pessoas. Incrível. Nesse dia, incrível. Rodrigo, até contei para ele, eu tive uma experiência assim, um tanto quanto engraçada. Eu estava indo, né, ao trabalho dele, e aí eu comecei com aquela, mas o que, que eu vou fazer lá? Eu estou tão bem, por que, que eu vou lá, né? Eu não preciso ir lá, eu estou indo por curiosidade, isso vai ajudar de alguma forma, né? Claro que vocês estavam lá e vocês também estavam, né? Eu falei, poxa, quero ver, dar um abraço em cada um deles. E eu comecei a pensar, e eu parei o carro muito distante do local, e no meio do caminho começou a me dar uma cãibra aqui na coxa, que eu não conseguia andar. Mas tão forte, sabe aquelas cãibras assim, terríveis? E tava sol, tava aqui, não era dia frio nem nada. Rapaz, eu cheguei no centro, assim, mas puxando a perna. Porque o que que acontece nesses trabalhos? Existe toda uma equipe que faz uma espécie de asepsia no entorno, para que manifestações infelizes não aconteçam lá. E aí, quando eu cheguei no centro, quando eu pisei no União e Caridade, onde ele estava trabalhando, começou a se desfazer a cãibra. Aí veio, né, aquela intuição me dizer assim, olha, meu filho, se você não é curioso, ajude então na elaboração da psicosfera aqui com bons pensamentos. E a coisa passou. Né? Então, quem de nós não precisa, né? Só para então a gente já adiantar, o Edson Barbosa, né, a equipe do Irmão Sheila estará conosco aqui na região no dia 5 de julho, né, lá no CEPAC, em Jacareí. O CEPAC fica na Travessa Catarina Magela Ramos, número 59, na Vila Zezé, lá em Jacareí. Está aqui no WhatsApp do Vivência, já coloquei. Então, curas e cirurgias espirituais, em Jacareí, no dia 5. No dia 6, o Edson deve estar provavelmente aqui conosco. Ou ele ou o Fábio. Dia 5 ou 15? Não entendi. Dia 5 de julho. Ah, julho? 5 de julho. É. Julho, tá. Dia 16 de julho, dia 15 de julho, 16 de agosto, é que o Sérgio Santos vem, nosso amigo Sérgio Santos. Peraí, dia 5 de julho é sábado, né? Então dia 6 estará com a gente. Estará aqui conosco. Ah, perfeito. Né? Ou ele ou o Fábio, né? Provavelmente ele, que a gente sabe que ele vai dormir aqui. Não, o Fábio, dia 28, estará conosco aqui no programa. De junho? De junho. Então, legal. Perfeito. Né? Não, maravilha. É, mas dia 28, né? Sábado? Não. Acho que não. 28 é. 28 de junho? Julho? De junho. De junho. É verdade. De junho, então será 29. Então é 29. 28 é sábado. Certo. Tá bom, pessoal? Então, ó, o Ari está falando sobre cirurgias espirituais, que é também... Ari, também nós acompanhamos, né? Eu, o Rodrigo, o Ed Moreno, lá em Poço de Caldas, a mulher chegou de manhã com um nódulo no seio, né? E naquele dia, lá em Poço de Caldas, um médico mesmo, estava acompanhando ele, e ele constatou, né, quando chegou, que ele falou com o doutor incorporado, falou para ele, ó, faz o exame na mulher, né, que era médico, falou que ele era médico, e a mulher deixou. Ele pegou no seio da senhora lá e mostrou e viu que ela estava, um médico, né? Ninguém. Ele falou assim, o Edson não põe a mão em ninguém, né? Foi o médico que ela deixou. E quando foi de tarde, ele chamou a gente. E na frente da mulher e na frente do médico, ele falou, o que aconteceu aí? Ela falou, o nódulo da mulher sumiu. Quando foi na outra semana, ela estava em Ribeirão Pires dando depoimento, levando os exames, mostrando que ela estava com nódulo e foi tirado, foi desmaterializado. Desmaterializado. Né? Então, é sessão de materialização também. É, Ari, e esse relacionamento de Peixotinho com Sheila, como que aconteceu com Sheila, né? Então, essa história é fascinante, né? Que Sheila é da colônia Alvorada Nova, né? Não é isso? Também? Parece que ela é acima da... Acima de nosso acima lar. Acima de nosso lar. Sheila, a gente vai conhecê-la justamente pela mediunidade de materialização de Peixotinho, né? Peixotinho, é bom que se diga, né? Ele era cearense. Por um tempo ele esteve, inclusive, no Amazonas, trabalhando lá. Ele tem uma paralisia nas pernas, que já era manifestação. Tem espíritos obsessores que o assediam, levando a algumas doenças. E tem um episódio de catalepsia, que ele só não foi enterrado por conta do pai dele já conhecê-lo mais ou menos. Então, já era manifestação da sua mediunidade de efeitos físicos, de materialização de espíritos. Explica para nós o que é catalepsia. Catalepsia, né? É quando a pessoa ela entra num estado que os seus centros vitais ficam completamente anulados, parecendo que está morta, né? O estado cataléptico, que a pessoa fica completamente ali, parecendo ali desencarnado. Isso é típico da mediunidade dele. Quando os espíritos se materializavam por ele, ele ficava de tal forma prostrado, desmaterializado, que ele se afastava completamente do corpo, e as pessoas observavam. André Luiz observa isso no livro Nos Domínios da Mediunidade, nesse capítulo 28, Efeitos Físicos. Ele fica tão impressionado, André Luiz fica tão impressionado, que ele olha o corpo do Peixotinho e fala, nossa, parecia um desencarnado. E o espírito dele do lado, trabalhando do outro lado, inclusive sob a assessoria dos espíritos superiores que faziam ali os trabalhos de materialização. Mas a Sheila, Jorge, ela vai se nos apresentar na década de 40, ao final da guerra, quando ela desencarna. Ela era uma enfermeira muito prestimosa na Segunda Guerra Mundial. Ela é levada pelo irmão dela, que já estava desencarnado, e pelo Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, lá em Macaé, onde ela é apresentada e socorrida. E diz que o Dr. Bezerra de Menezes fala para ela, minha filha, a melhor forma de se recuperar deste outro lado da vida é trabalhando, e você tem recursos de sobra para fazê-lo. Então, ela começa a trabalhar e se materializar ali, através da mediunidade do Peixotinho. Ela se materializava, trazia instrumentos cirúrgicos, assim, extraordinários. Nós tivemos a alegria de 3 vezes estarmos lá em Macaé, inclusive no Centro Pedro, Centro Espírita Pedro, onde um dos fundadores é Peixotinho, em decorrência da mediunidade dele. E nós conversamos com pessoas que conviveram diretamente com o Peixotinho, a dona Leti, o seu Pierre. E eles narraram para a gente que ela trazia ali uns instrumentos assim, um tanto quanto diferentes, em que ela colocava sobre os órgãos das pessoas doentes e era possível ver, né? A gente vai ter notícias do tomógrafo apenas no final da década de 70, aqui nesses hospitais aqui de São Paulo. E lá na década de 50 e 60, que ele fazia esses trabalhos, Sheila já trazia esses instrumentos em que os médicos visualizavam os órgãos pulsando ali onde estava a enfermidade. E ela fazia ali, né, a colocação de fluidos que desmaterializavam. Existe um fato assim, bastante narrado por eles, que teve um menino, certa feita, que engoliu um parafuso. Só que o parafuso foi parar no pulmão do menino, comprometendo assim muito gravemente o pulmão do menino. E aí Sheila e Dr. Bezerra, materializados pelo Peixotinho, conseguem desmaterializar o parafuso e materializá-lo para as pessoas que estavam ali assistindo a sessão de materialização. Esse parafuso existe até hoje. Então, a criança restabelece, obviamente, a sua saúde. Porque a gente fala de materialização, mas é preciso também entender como desmaterialização. A gente estava falando aqui, né, das materializações que eram feitas, inclusive, que os espíritos materializados enfiavam a mão na parafina ultraaquecida, né, em estado líquido. Eles enfiavam a mão e depois colocavam na água. Só que... Olha lá, as fotos estão ali, o Rodrigo está colocando a irmã Josefa, né, materializada. As mãos aí. Aquelas mãos eram materializadas em parafina, depois os espíritos desmaterializavam, né, o ectoplasma, e ficava o molde ali, flores, mãos, pés, diversas provas dessas materializações de espíritos ali. Existe lá no Rio de Janeiro um dos centros onde também... E é impossível tirar a mão, né? É impossível. E secar se com a fosse parafina, uma mão normal, era impossível. Material, se fosse uma mão encarnada, né, era impossível tirar. O ectoplasma era desfeito, era esvanecido e ficava o molde ali. Né? Se a ciência diz que precisa ter a observação, não é? O que é isso que a gente está observando agora? Exatamente. Aliás, André Luiz fala disso, né? Que a materialização se presta a 2 serviços. Um é a cura das pessoas que a medicina já não tem mais recursos, e o outro é para estudos científicos sérios. Por isso que são raríssimos. Emmanuel fala muito disso, né? Que o mundo espiritual é trancado às 7 chaves para nós encarnados. É preciso muita responsabilidade, muita orientação. Nós falávamos da Ana Prado. Mais tarde, desencarnada, ela volta pela psicofonia do Chico, capítulo 50 do livro Instruções Psicofônicas. Ela fala que a maior de todas, de todos os fenômenos que a espiritualidade pode ver, chama-se transformação moral. Quando nós conseguimos nos transformar moralmente, não existe fenômeno mais apreciável do que este. Aí a gente então envolve muita responsabilidade. Aí, né? A gente vai conseguir ter acesso a tudo que a gente quiser. Exatamente. Né? O pai Joaquim, no diálogo da Marcela com o Tiago e outros, e o Aurélio Augusto, por exemplo, num dos livros da Marcela, esqueci se é no segundo livro, que eles questionam o pai Joaquim por que a gente não conversa direto com os espíritos já pela tecnologia, né? Pelas mídias. E ele fala, porque vocês não têm moral para isso. Quando tiver moral, vocês conversam. Ele falou, ele diz assim, o que tem hoje de tecnologia no mundo já dava para fazer isso tranquilamente. A gente só não dá acesso para vocês. Porque se der acesso, vocês vão trocar os pés pelas mãos. É como psicoscópio que o André Luiz fala. É para medir a psicoscopia das pessoas. Imagina um aparelho desse na mão da gente, para a gente saber da vida dos outros. Minha Nossa Senhora. Entendeu? A gente, os médios inventaram o rádio, né? E que pode ser feito Não, o rádio, né? Maria Curie, que descobriu o rádio, que foi que viabilizou o... As ondas hertzianas. A parte do raio-x, por exemplo, né? Que é o que estava falando agora da irmã Sheila. Fala rádio, no caso, radiografia. É. Radiografia, é. O rádio mesmo, né? Uhum. A radiação. Radiação. Né? O homem usou isso e inventou a bomba atômica. Uhum. Os médicos trouxeram os carros, né? Para poder locomotizar e deixar mais perto um do outro. Foi lá e inventou os tanques. Alfred Nobel, quando inventou a dinamite, avião, né? TNT, era para abrir caminhos para ligar os povos e não para fazer guerra. O avião, foi lá e fez os caças. Né? Então, se eles liberam o psicoscópio, né, o que a gente vai fazer com isso? É legal que é o seguinte, um dia vai ter, né? A gente só tem essa esperança. Exatamente. A gente sabe disso. Porque tá, olha, tudo só nesse livro, o que você está dizendo, o que o Pai Francisco falou, é corroborado aqui pela espiritualidade. O instrutor de André Luiz fala que, à medida que o homem for evoluindo moralmente, esses fenômenos vão ser muito naturais. Vão ser recursos assim de longa escala para ser usados. Nós conversaremos com os nossos entes queridos desencarnados de uma maneira... No livro Obreiros da Vida Eterna, é quando é apresentado para a gente o Lar Fabiano de Cristo. Do lado do... Hoje em dia, é cheio de Lar Fabiano de Cristo, é baseado no livro de Chico Xavier. Né? O Lar Fabiano de Cristo é uma nave espacial. No lado espiritual. Por isso que se diz transitória, né? Casa transitória. Casa transitória, porque ela sai de um lugar e vai para outro. Ela sempre vai em lugares trevosos. Abissais, tirar alguém que está ali. E é interessante, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi quando eles chegam, né, numa região, no livro Obreiros da Vida Eterna, eles chegam nessa região e é tão densa a região que não tem oxigênio. Sim, sim. E dentro do... eles têm que fabricar oxigênio. Agora, quem imagina em fabricar oxigênio? Porque tem gente que confunde com ar-condicionado, tem nada a ver. É fabricar ar. Então, tinha um aparelho para fabricação de ar. Falei, meu Deus do céu, olha que coisa maluca. Aí, agora, essa semana, eu vendo um documentário da Discovery, com o processo do homem ir para Marte, lá o oxigênio não é nada, né? Vai ter que ser fabricado. Eles já estão fabricando. Tem que ser fabricado. Então, essa máquina já chegou no mundo. É pequenininha. Eles têm que desenvolver para ela ficar gigante para poder levar para lá. Porque vai ter que fabricar de lá. Vai tirar de algum lugar essa coisa para fabricar oxigênio. Uma planta fabricar. Né? Mas ela não nasce lá, né? Não nasce lá. Mas uma planta consegue fazer isso. Ou seja, é átomo, né? Mas eu estou falando assim, no sentido da gente ver como que a gente, com essas coisas que eles informam para a gente, chega aqui. Eu vi no nosso livro lá, Das Sombras ao Alvorecer, é um aparelhinho também, que ele é como se ele tivesse o DNA de todo mundo. Então, onde você chega no plano espiritual é como se você tivesse o seu DNA. Então, se você sumir como espírito, eles acham você com aquele aparelhinho lá. Né? Olha que legal. Isso não tem aqui ainda. Eu quero ver se eu ganho um, porque eu que dei o recado, né? Já ganha patente, já põe a patente. O Manuel Gouveia colocou aqui: Marie e Pierre Curie. Né? Marie descobriu o rádio e o polônio. Né? Olha só. Deixa eu falar, pessoal, que está ligadinho aqui. O Manuel Gouveia mesmo diz: por coincidência, estou lendo o livro do C. Peixotinho, do Paliano Júnior. Lamartino Paliano Júnior. O Zazu Moura está em Natal hoje, mandando um bom dia aqui. O Iramir, de Salvador, também, mandando um abençoado domingo. A Vilma Aparecida Silva Santos, bom dia, amigos. Ótimo programa. Lucila Augusta, bom dia. Ela está lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O Aécio, de Sete Lagoas. O senhor Rodolfo Alexandrino, nosso grande amigo, o senhor Rodolfo, também mandando um abração para o Ari. O Leandro Ribeiro, dando um bom dia. O Rodolfo conhece o Rodolfo Colevete? Vate. Mandando um bom dia, parabéns pela escolha do tema. Só que ele está hoje de corpo presente, que o Ari materializou ele aqui. Materializou o Rodolfo. Impressionante. Dá um bom dia aí. Bom dia. Eu não consigo desmaterializar, tá bom? Daqui a pouco desmaterializa. A Cleide Bessa, nossa irmã Cleide Bessa, está aqui também. O doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo, dando um bom dia. O Daniel Melo. Bom dia, vivencianos. A Renata Rangel. Opa. Um abraço para a Renata, viu, Renata? Meu anjo de carne e osso. Ela ainda está dando risada com minhas palhaçadas aqui. Muito, muito, muito, Jorge. Um abraço, ela Renata. Adoro as suas piadas. Uhum. A Miriam Yui, bom dia, família vivenciana, um excelente programa. Joélia Vasconcelos, a Érica Leandro, a Sueli Castelo Branco, o Carlinho, não tem importância nenhuma. A Nadir Paulino também mandando um bom dia. Aqui o nosso amigo Edson Taturo. Olha só, eu sei ler japonês aí, você viu agora? É Edson Taturo que está escrito aqui nessas casinhas que ele pôs aqui. É Edson Taturo, está dando um bom dia. Boa noite, é claro, também a todos, paz de Jesus. Nosso bom Deus nos acompanha nesse dia também. A Célia Maria Gomes, e o Edson está falando também que ele é de Nagoya, lá no Japão. Nagoya, deve estar trabalhando na concorrente da Embraer. Conta pra gente aí. O Dinho e a Fia aqui, o do Bem, ligando aqui pra gente, estão lá em São Sebastião. Um grande abraço. Isso, bicho. E aí, queria agradecer o Dinho e o Carlinho, que nosso amigo Carlinho, que eles ajudaram a colocar o som lá da AME. Tem um som muito legal agora, vai dar até para usar no dia 28, hein, Rodolfo? Lá, então já tem som, não precisa contratar som não, só precisa contratar um técnico, para mexer lá. Né? Agora levar som não precisa mais, já tem lá que dá para a gente usar. O Rodrigo. Não, eu sou médio de defeitos físicos. Está contratado já. A Regina Bastos, bom dia também. A Rosângela Costa, dando bom dia. João Paulo Gonçalves, da Paulista, Pernambuco. João Paulo, de todos os domingos aqui com a gente. A Vera Batalha, de Siqueira, lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. Um grande abraço para a Vera. Vera, eu olho para você aqui na. Eu lembro da pesquisa que você está fazendo sobre o anjo Ismael. E a primeira aparição que vai ter vai ser aqui no programa Vivência Espírita. Você vai ter que vir aqui falar dessa pesquisa para a gente. O pessoal da Fotoli, né, que é o pessoal que faz o programa aqui. Fé e Razão, quinta-feira, às 17 horas com o Carlos Chagas. Mas eu acho que é a esposa do Carlos Chagas. Uhum. Né, que manda as mensagens. Antônio Maroto, bom dia, paz e luz. Ela está dizendo, tema interessante, convidado brilhante. Abraço ao querido abençoado Ari Rangel. A bondade da professora que sempre traz para a gente aqui temas assim muito oportunos e assim com aquela explicação que só ela consegue passar, né? Um grande abraço à esposa do Tião, professora Antônia. Antônia Maroto. Vai ser aquela, quando ela chegar no plano espiritual, ela já vai pedir logo para escrever para nós. Ah. Só que ela tem categoria, né? Ela vai conseguir. Agora, isso vai ser achar um médium à altura para traduzir. Tanto eu acho conhecimento. Que tem que ter. Até lá a gente já vai ter um Teams, aí já vai ter um Zoom com a espiritualidade, ela vai dar uma aula pra gente lá de lá. Vai fazer uma reportagem, né? Você tem um Humberto Campos, que é o repórter lá em túmulo, né? Ela vai trazer pra gente bastante conhecimento. O Zé Carlos de Oliveira também dando um bom dia aqui. Bom dia, Zé Carlos. A Fernanda, bom dia. Programa maravilhoso com o nosso amigo Ari Rangel. Fernanda Casa da Marcela, né? Forte abraço, Fernanda. A Maura Russo também, abençoado domingo. Dona Maria Alexandrino, bom dia, amigos vivencianos. O Edson Andrade, bom dia a todos os amigos. Alexandrino, querido, bom dia, ótimo domingo. O Piero sumiu, né, Rodrigo? Bom dia, queridos vivencianos. Um excelente programa. Mas ele vai estar aqui me cobrindo nas férias. Eu vou estar em julho viajando. Uhum. Mas eu vou estar aqui no programa do Edson. O João Paulo, aí é uma pergunta, viu? Anota aí. Ele está perguntando. Vamos falar logo? Ele está perguntando aqui qual a diferença entre catalepsia e letargia. Os fenômenos se confundem demais, né? Uhum. A letargia seria um estágio da catalepsia. A catalepsia seria um segundo estágio em que a pessoa pode ser enterrada mesmo, vivo, né? Viva. Então, existem até episódios, né? Teve um cantor no Brasil que tinha esse. Não, é uma doença, esse estado. Sabe, né? Quem tinha isso? Ivone Pereira. Ivone Pereira, exatamente. Ivone Pereira ia ser enterrada, exatamente. Pequenininha. Ela conta essa história. Né? É típico de uma mediunidade assim, em que o espírito se desdobra de tal forma que o corpo fica ali com as suas atividades vitais anuladas, parecendo que estão mortos mesmo. Hoje não, hoje nós temos recursos mais apurados, né? Como, por exemplo, um protocolo que eles usam, que é a morte cerebral, né? Quando existe a morte cerebral, aí sim já... Mas naquela época, não. E teve um cantor que ele tinha aqui no Brasil, não sei, parece que era Sérgio... Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso. É ator, né? Era ator, não era cantor. Né? E ele escreveu uma carta com medo de ser enterrado. Aí um médico, né, naquela época não havia os recursos de comunicação que a gente tem, aí foram fazer a exumação, né, e o corpo dele estava revirado. Ele despertou, infelizmente, né? Com certeza era um resgate, né? E tem um caso famoso do William Shakespeare, Romeu e Julieta, onde o Romeu retorna, né? Retorna, e quando ele retorna, a Julieta tinha... Mas é interessante, mas no caso é da... Por isso, né? Que no caso do Peixotinho, né? Ele chega a chamar a atenção do André Luiz. Nesse capítulo, capítulo 28. Eu ia brincar aqui, que antes de falar do tema sério, que é por isso que a sogra eles orienta a enterrar de pé, né? Porque se acordar, ela vai abrindo e vai para cima. Só para a gente deixar... Brincadeira, mais... eu adoro minha sogra, tá? Ela deve estar ouvindo a gente lá. Essa piada é de mau gosto. Não, que eu não gosto. Tô falando assim para ela, que quando ela me vê, ela fica cobrando as coisas que vocês estão fazendo aqui. Ela vai aumentar aqui o aluguel aqui do estúdio. Tem que tratar ela bem. Ela é a dona da sala. A pessoa fica falando mal da sogra, daqui a pouco ela dobra o aluguel nosso aqui. Aqui no estúdio, Chico. Não, ele pode falar sozinho, mas a gente não pode apoiar, né? Aqui na frente, pelo menos não, né? Na frente de todo mundo. Olha só, Ari. Eu estava falando, só para a gente concluir, a letargia, a catalepsia, ela é como se fosse assim, um estado profundo de sono, né? Só que todo mundo consegue ver que a pessoa está viva. A letargia, não. A letargia, ela para tudo, mas a pessoa observa. Sim, ela ouve. Ele fica desesperado lá dentro dele mesmo, acho que o espírito não dorme, né? Ele fica sabendo o que está acontecendo. Deve ser desesperador. Já pensou o cara dentro do caixão sendo levado para ser enterrado, sabendo que ele está ali? E aí, outra coisa, não é só a catalepsia, né? Muita gente também, quando morre de verdade, pensa que está sendo enterrado vivo. Então, a gente tem que começar a vender as garrafas vazias para poder dar certo na hora que a gente morrer, tirar a gente antes de levar para enterrar. Aqui, vamos terminar aqui. Tem o WhatsApp também, hein? Se eu não falar o WhatsApp aqui... Deixa eu terminar aqui, você fala o WhatsApp. Eu fiz a pergunta... Do Manuel Gouveia, não? É. Ah, não, do João Paulo Gonçalves. Aí vem a Cláudia de Oliveira. A Cláudia, lá da tenda também. Um abraço para a Cláudia. Manuel Gouveia, Ivone Neto do Amaral também sofria com catalepsia. A Ivone, né? Mas é Ivone do Amaral Pereira. Né? É seu corretor aí. Catalepsia e letargia. A Valéria, lá do Rio. Bom dia a todos. Bem. Hoje temos evangelização no Pai Bem. Assistirei tudo depois. Valéria, você estava reclamando que o Ari não faz palestra no Pai Bem? Se ligando para ele, combinando certinho, aí ele dá um jeitinho e com faz. Com certeza, vocês, a gente se programa, né, para estar lá. É um prazer enorme. Já se comprometeu ao vivo, tá vendo? Então pode. Não, eu tenho vindo aqui algumas vezes, né, em centros aqui que a gente agenda com uma certa previsão e consegue vir. Você viu até no Irmão Rafael, né? Aquele dia, ou foi no Pequeno Templo? Foi no Pequeno Templo e lá no Santana, eu confundo o nome lá. O Pai Bem fica no Rio de Janeiro, tá? Fica lá no... SEAC, Amor e Caridade. O Pai Bem é lá do Rio, mas ela faz via Teams. Ah, não, então é mais fácil ainda. Ela faz via Teams. Ele estava querendo mesmo era ir no Rio, né? Aí fica mais difícil. Já está no meio do caminho, pô. Já está ali em Taubaté. Vamos continuar aqui? Manuel Gouveia, Marie e Pierre Courrier, né? Marie descobriu o rádio e o polônio. Fabiana Kraus também. E ela era espírita, né? E ela era a simpatizante do espiritismo. A Gisele Lacerda, bom dia a todos. Programa maravilhoso, conhecimento nos liberta. Manuel está falando dois prêmios Nobel, um em física e outro em química. Ao mesmo tempo, né? Os dois ganharam junto. O Richer foi Nobel de Fisiologia em 1913. Exatamente. É um Nobel de medicina, né? Agora o Crux eu não... E a, não, a Marie. Ah, Marie e Pierre, que foram juntos, né? Ganharam juntos pela primeira vez, ganharam. Marido e mulher, né? É. O Aécio tem uma pergunta que a gente faz depois. A Rosângela Costa está dizendo: Recanto de Luz, irmã Sheila, uma casa de muitas bênçãos. O senhor Edson, uma pessoa de muita luz. A Lucelita Lopes, bom dia. A Valdineia Xavier da Silva, boas explicações. A Beatriz, a Bia também faz tempo que não aparece aqui, hein, Bia? Abraço a todos vencianos, em especial ao amigo Ari Rangel, que muito admiro. Gratidão por transmitir seus conhecimentos e sabedoria. Pessoal da Web Rádio Sementes do Amor, dando um bom dia. O Rafael Excel, né? Também Araújo também. Que é lá da Web Rádio. A Célia Bila, bom dia, vivencianos, mais um domingo de conhecimento. E o Aécio, mais uma dúvida. E aqui no WhatsApp, quem entrou aqui e participou, foi a minha mãe mandando mensagem aqui também. O Thiago Bordes, lá que está lá na Bahia. O Daniel Melo falou: cara, amigos vivencianos, dia 19 é meu aniversário, hein? Então, já vou colocar aqui também. E vai ser feriado, viu? Não é? Bom dia. O Rafael está mandando bom dia. O Piero entrou aqui mandando bom dia também. O Milton deixou aqui já a divulgação. Depois a gente comenta aqui do bingo beneficente lá na fraternidade. Eu já falar agora, né? Bingo lá da fraternidade Paulo de Tarde, dia 9 de julho, quarta, feriado, né? Uhum. Então, convite individual para o pessoal participar lá, para ajudar na obra social lá da fraternidade Paulo de Tarde, tá? Às 14 horas, lá dia 9. Então, a Cláudia também me deixou aqui um bom dia, tema excelente. E o Oswaldo Barbosa: bom dia, família vivenciana, um excelente domingo a todos. Toda manifestação é assunto muito interessante. E a Rosilma Pereira, que sempre escuta a gente aqui também, manda bom dia diretamente do sul de Minas, Eloy Mendes. Aí você tinha, mas eu tinha interrompido o Ari, você estava falando sobre Peixotinho, logo na sequência que a gente estava falando de letargia. Você falou: ah, o Peixotinho. Então, ele passou, né, por esse processo todo, que já era uma característica da mediunidade dele, em que ele abandonava completamente o corpo, e não parcialmente. E a mediunidade de materialização, ela é curiosa, que ela também tem processos. Porque no começo o médium consegue apenas materializar parcialmente o espírito. A Ana Prado, quando ela desenvolveu a mediunidade dela, ela conseguia materializar 3 espíritos. Tamanha era a carga de ectoplasma que ela desprendia, que chegou a se materializar 3 espíritos. Fantástico, né? E então... Esse é o Peixotinho, né? Esse não é o Peixotinho com a materialização da irmã Josefa. Chico Xavier, é curioso, ele tinha um apreço muito grande pelo Peixotinho, mas muito grande mesmo. Aliás, existe uma foto do Chico com o Peixotinho em que o Chico está dando uma risada daquelas gargalhadas assim que nunca se viu no Chico. Essa foto, ela até desperta muita atenção nas pessoas. Fala: meu Deus, eu gostaria de saber o que, que o Peixotinho falou para o Chico para ele estar rindo desse jeito. E o filho, o único filho, o Peixotinho teve 9 filhos. Ele foi casado com a dona Baby, que era assim, o seu anjo protetor aqui na Terra, que providenciava tudo para que a mediunidade dele tivesse o brilho que teve. Mas o filho dele conta que ele era muito brincalhão. Ele era um homem muito simples, mas altamente evangelizado. Ele era capitão do... Olha lá, essa foto, olha só a gargalhada do Chico Xavier. Nesta foto, né, as pessoas ficam assim: meu Deus, o que teria dito o Peixotinho ao Chico Xavier para ele estar rindo desse jeito, desbragadamente, dessa forma, né? Então, ele era um homem simples, de hábitos muito simples, comuns, vivia com dificuldades, né? Em que pese ele ter sido capitão do exército, né? Mas ele se reformou muito cedo também, e provedor de 9 filhos. E ele ao longo da sua jornada, ele vai desenvolvendo essa mediunidade, das materializações parciais até a materialização completa, e geralmente mais de um espírito também. E por essa amizade tão grande com Chico Xavier, Chico dizia para as pessoas: está vendo, eu gosto tanto dele, porque vocês vêm os espíritos que eu vejo com frequência. Então, me sinto muito em paz de saber que esses espíritos todos são vistos por vocês através da mediunidade dele. Nesse livro aqui, capítulo 28, Efeitos Físicos, que ele faz abordagem de um trabalho mediúnico, nos domínios da mediunidade, o médium é o Peixotinho. Assim como no livro Missionários da Luz, no capítulo 10, Materializações... Qual que o médium é? O Peixotinho? Nos domínios da mediunidade. Um dos personagens aí do livro. Ele é um médium, né, que André Luiz narra. Ah, legal. E no livro Materializações do Missionários da Luz, capítulo 10, quem que é a médium? É Ana Prado. Então, André Luiz já tinha visitado Ana Prado, né, ainda encarnada, trabalhando como médium, e depois ele visita o trabalho do Peixotinho, que foram, sim, os expoentes da mediunidade de materialização. Você vê que tudo de se liga, físicos, né? Tudo se liga. Sim, faz parte da mesma equipe, né, praticamente, né? Então, essa estreita amizade que eles tinham, diz que quando os dois se reuniam, exalava aquele perfume, né? De rosas, né? De rosas. Para se ter uma ideia, ele conseguia, os espíritos traziam, existe lá no Museu Espírita do Centro Espírita André Luiz, lá no Rio de Janeiro, porque Peixotinho ele vive basicamente a sua mediunidade em três locais. Primeiramente, em Macaé, durante 15 anos. Depois, ele vai para o Rio de Janeiro, no Centro Espírita André Luiz. Fica um bom tempo lá. Depois, ele vai para Campos de Goitacazes, também no norte fluminense ali. A terra do senhor Rodolfo, Alexandre. Que é onde reencarna Santos Dumont também. Sim, ele daqui. O senhor reencarna lá também com um dos filhos, que foi tudo lá da família. Filho de Clóvis Tavares. Clóvis Tavares. Então, ele basicamente ele trabalha mediunicamente esses efeitos físicos nessas três cidades. E lá no Rio de Janeiro tem um museu onde tem essas parafinas materializadas e tal. E os espíritos conseguiam transportar, que tem a mediunidade de transporte também. Tem pedras da Ásia que não existem na nossa região, que rochas da Ásia que foram trazidas, que estão lá. Estão lá no museu para visitação do grande público. Então, maiores. Eu já vi isso também. Eu já vi lá na. Estava comentando que eu vi lá em Pedro Leopoldo, Luiz Gonzaga, tem também um museu que tem as rosas materializadas, né? Sim. E é engraçado, né, Rodrigo, que o Chico Xavier também, durante um período, ele trabalhou na mediunidade de materialização, junto com o Peixotinho, separadamente, junto com o Valdo Vieira. Só que teve um episódio, né, que Emmanuel, num desses trabalhos de materialização, em que o Chico era o médium, ele se materializa, contado pelo Arnaldo Rocha, que foi esposo da Meimei. Ele aparece com uma tocha, clareando todo o ambiente, porque esses trabalhos são feitos geralmente à meia luz, ou se não na escuridão completa. Emmanuel vem com uma tocha enorme para dizer para as pessoas que estavam frequentando aquele trabalho: aqui termina a cooperação de Francisco Cândido Xavier no trabalho de materialização, como os senhores estão assistindo, porque ele já faz um trabalho de materialização, que é a materialização dos livros diretamente do mundo espiritual. Porque o trabalho de materialização envolve muita responsabilidade. E curiosidade e responsabilidade são coisas que nem sempre andam juntas. Nem sempre andam juntas. Então, as pessoas... André Luiz conta, narra, que para se fazer um trabalho desse porte, existem 20 espíritos ali fazendo asepsia com a ionização do ambiente para dissolver partículas ali, bactericidas, que vão fazer mal para o médium, inclusive. Isso, pode até matar o médium. Pode até matar. Inclusive, existe um episódio com o Peixotinho. A presença da luz também é muito perigosa, por isso que é feito na escuridão, a maioria deles, né? Que alguém acendeu acidentalmente a luz e aquilo trouxe um sério dano físico para o Peixotinho, que precisou de uma semana. Ele ficou acamado durante uma semana para poder se recuperar. Os médiuns perdem muito peso nesses trabalhos. E é engraçado que aquele material, ele é do médium, ele volta para o médium. Ele não se dissipa, é um trabalho da condição física do médium. O ectoplasma, dele. Né? O ectoplasma. Se você fizer qualquer coisa diferente, esse material vai voltar faltando alguma exatamente. Coisa. Exatamente. Inclusive. Você vai contaminar esse material que vai voltar para o médium. Nesse caso do Peixotinho, quem conta muito bem essa história é o Fábio, no livro Irmã Sheila, né? No Fábio Dionísio, no livro Irmã Sheila. Sim. E ele conta exatamente esse grande problema que deu. Eles demoraram não sei quantas horas depois para recompor o médium, porque ele estava sumindo, ele ia sumir, ia desaparecer. É igual o filme de Desintegra. É. Né? Aí um trabalho de desmaterialização. Foi um trabalho para poder trazer ele, trazer. E no final, Sheila, que era responsável no lado espiritual, falou, deu quase tudo certo, só não deu para recuperar a sua cicatriz que você tinha na perna. Ele tinha uma cicatriz na perna, que foi com machado que se machucou, alguma coisa assim, e ela falou, a cicatriz não deu para fazer de novo, fica sem cicatriz agora. E assim, né, a mediunidade dele era tal que, certa feita, quem se materializa ali é o ministro Clarencio de nosso lar. Vocês imaginam, um ministro daquele diz que aquela materialização causou assim uma admiração tão grande que os próprios espíritos ali presentes ficaram assim encantados com a presença de Clarencio. Ministro, diz que Sheila ficou assim muito emocionada. Ministro, o senhor está aqui também? Ele se materializa. E aí um dos espíritos fala assim para a comunidade, olha gente, aproveitem, observem bem cada fala de ministro Clarencio, porque vocês nunca mais o virão materializado, porque ele não vai mais reencarnar. Então, até a Clarencio, personagem, né, ilustre lá da comunidade de nosso lar, é materializado por Peixotinho. Agora, existe um episódio da vida dele, assim como Ana Prado, né, depois de desencarnada, vem dizer que é a maior de todas... os fenômenos, o mais encantador é o da transformação moral. Peixotinho costumava dizer que de todas as curas que ele efetivara através da sua mediunidade, os espíritos, né, foi uma moça chamada Leda, conhecida como Ledinha. Diz que era uma moça de uma aparência muito bonita e assim abastada financeiramente, que estava com suspeita de hanseníase, né, a vulgarmente conhecida lepra. E ela diz a ele, olha, se eu tiver realmente com lepra, eu vou me matar, eu não vou conseguir. E Peixotinho então começa a conversar com essa moça, e numa das sessões Sheila diz para ela, minha filha, você realmente está com hanseníase, só que você, por 3 reencarnações sucessivas, você se matou. Agora é a hora de você conseguir se reajustar. Então ela pensava muito, e à medida que a doença começa a avançar, as feridas começam a ganhar volume no seu corpo, né? Ela começa a conversar e ser consolada por Peixotinho, que mantinha correspondências com ela, dizendo na perseverança, tal, tal, tal. E ele começa a demovê-la da ideia de suicídio. E um dia ela telefona para Peixotinho e diz, Peixotinho, estou decidida a perseverar nas palavras que você tem me passado. Eu estou me descobrindo. Agora, a misericórdia divina está me ajudando tanto que eu fiquei cega, eu perdi a vista e ficou mais leve para mim não ver o meu corpo se decompor. Então, Peixotinho tinha na conta dele que de todas as curas, a mais apreciável, na opinião dele, fora a da Ledinha, essa moça que desencarna em consequência da hanseníase. Olha a transformação moral, olha o fenômeno da transformação moral, que ele achava muito mais esplendoroso, inclusive, do que os espíritos que ele materializava. Muito, muito bom, né? Vamos fazer um intervalo? Vamos. Só eu lembrei agora também de um outro médium brasileiro da década de 1940, que foi o Carmine Mirabelli. Mirabelli, aqui de São Paulo. Que também, ele se desmaterializava. Levitava, passava por uma janela, subia no segundo andar e se materializava do outro diante de jornalistas e tudo mais. É, o Camini Mirabelli. Foi bem polêmico também, né? É, é legal. Mas aí você vê a diferença, né? Do médium evangelizado, uhum, da mediunidade com Jesus. Que é o Peixotinho, né, também. Que era, né, a expressão. Chico considerava muito o Peixotinho por conta da sua evolução moral, que era uma pessoa muito simples e extremamente normal. Ele jogou futebol no Ipiranga, lá de Macaé, para vocês terem uma ideia. Ele jogou vôlei, ele nadava. O filho dele conta que antes dele ter o desenvolvimento da asma, ele nadava, ele foi campeão de vôlei no exército. Era um homem muito ativo. E os filhos diziam que ele era muito brincalhão. Brincava, assim... Era uma pessoa absoluta, mas muito simples também. Muito simples. Passou por necessidades materiais intensas, mas de uma simplicidade extraordinária. E altamente evangelizado. Levava muito a sério a missão que o trouxe aqui na Terra, né? E desencarna com 60 anos de idade, em 1966. Uhum. Porque esses médios não exigem muito da sua condição física. Né? A gente fala de Eurípides Barçanufo, certa feita, também. Chico Xavier falou que Eurípides não ficaria muito tempo mesmo no mundo físico em decorrência da sua mediunidade, que exigia dos fluidos animais que nós temos. Né? É, o termo ectoplasma foi cunhado pelo Charles Richer, mas... Na codificação, Kardec não fala de ectoplasmia, não fala de ectoplasma, ele fala de fluido animal magnético. Aí Richer, pesquisador, né, mais tarde vai e nomeia Bozano, esse termo. Bozano. Ernest Bozano. E você falou de Eurípides, que também se materializava, né? E fazia parte. Sim, a bicorporidade é um fenômeno de desmaterialização. Aparecia em dois lugares ao mesmo tempo. Chico, ele materializava o próprio espírito dele. O Chico falou que o maior médico que nós tivemos no Brasil foi o Eurípides Barçanufo. Porque ele tinha todas as mediunidades, todas. Né? Então é um fenômeno mesmo, Eurípides. É, falar nisso, Rodrigo, sabe por que a gente precisa entrar em intervalo? Nós vamos tocar a música aqui. Uma música aqui que é. Deixa eu ver o nome. E o Rogério está aqui com a gente também. Corpo e Luz, Rodolfo, não é, Rogério? Rodolfo, perdão, desculpa. Corpo e Luz. Tá que nem a Mônica lá, da Camila. Eu chamando a menina Mônica. Camila de Mônica. Então é. Não era só o Colevate, né? A música é Corpo e Luz. Né? A música é Corpo e Luz. E a gente precisa pôr uma sessão de desmaterialização agora aqui. Alimentar, né? Que tem uns bolinhos, tem uns pãozinhos de queijo que o Carlinho trouxe. A gente vai desmaterializar. Vamos desmaterializar eles agora. Né? Mas fica com a gente que vai ter sorteio, então. Agora né? Depois a gente. A gente vai sortear ingresso aqui com o Rodolfo aqui com a gente. Quatro ingressos. Então ele está aqui para isso, tá? Então fica com a gente até a volta do intervalo. A gente vai abrir os telefones para quem quiser participar, né? E ganhar os ingressos. É, fique com a gente que a gente vai abrir os telefones para quem quiser. É, porque muita gente vai embora no intervalo, né? Muita gente vai embora. E a gente tem uns livros que o Ari trouxe também para a gente sortear para quem ligar para nós. Então, fique conosco aí, né, Rui? É, Jorge, qual música a gente vai? A música... Esqueci, peraí, vou ver de novo. Tá. É, com a alma sonora, corpo e alma. Corpo e luz. Então, fica aí para participar do sorteio na volta, né? Vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. O arco no céu. dança no altar. Fogo perene vai me mostrar o que não se vê. O que se verá com o olho do sol. Hoje nós estamos com o tema Materializações feita pelo médium Peixotinho. E nós estamos aqui com o professor Ari Rangel, que é voluntário do Centro Espírita Eurípides Barçanufo de Taubaté, desde 1990, então praticamente são 35 anos, como médium de psicofonia e psicografia. Ele é palestrante, é músico, professor com formação em artes, educação, pedagogia e letras, pós-graduado em Direito Educacional, Educação Especial e Gestão Escolar. Vice-diretor da Escola de Educação Especial Madre Cecília de Taubaté. Rui. Vale a pena a gente conhecer essa escola que você é vice-diretor. Legal. Tem muita criança autista. Muito bom. E muitas crianças com problemas especiais que vocês trabalham com muito carinho, né? O Madre Cecília é uma escola de educação exclusiva, né? Exclusiva no sentido de exclusividade. E quando são esgotados todos os recursos de inserir a criança mesmo na rede regular, né? De inclusão, aí essa criança passa por uma triagem e é encaminhada ao Madre Cecília. E lá ela vai receber um apoio psicopedagógico, de vários profissionais, e é uma escola, né? Então, o senhor teve a alegria de brindar com a sua presença, o senhor e o Petit, né? E foi um prazer muito grande tê-los lá conosco. Se que tivesse aqui em São José uma escola naquelas condições. Que bom. Inclusive, tem aquele menino que cheirava, né? Ele chegava e cheirava a gente com problema de autismo, né? Eu nunca esqueço dele chegar para a gente e começar a cheirar. Né? É, são... Mas tudo bem. Ô, Rui, vamos, antes da gente retomar o tema aqui, a gente tem algumas perguntas, mas vamos para o sorteio que a gente comentou, né? É, a gente vai... Vou passar aqui a palavra para o Rodolfo. E vamos apresentá-lo, né? E pedir para comentar para a gente o que é, né, a surpresa aí para o pessoal e comentar um pouco. E a gente vai abrir os telefones para o sorteio, tá? É, Rodolfo. Olá, Rodrigo. Tudo bem? Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todas. É, antes de falar desse teatro que teremos aqui na semana que vem, queria lembrar a todos da Noite do Caldinho, que nós teremos dia 28 de junho, sábado, na AME, com o Jorge, o Rui ele vai estar lá também, espero que todos vocês também estejam, em benefício do Carlinhos, Rodrigo, etc., né? E todos nós. E porque nós precisamos desses eventos para financiar a tenda e alguns gastos da Feira do Livro Espírita, que ocorrerá em agosto. Só a tenda custa mais de 10 mil reais. Exatamente, né, Rodolfo? E aí nós vamos fazer lá na AME, lá no Bosque dos Eucaliptos, às 18h30, no dia 28 de junho. Contamos com todos vocês. Acho que vocês colocam depois, acho que arte no no sim, link, já, né? A gente já está colocando aqui também, tá no ótimo. WhatsApp. E também nós temos agora, esse final de semana, dia 21 de junho e 22 de junho, a peça de teatro do Dr. Bezerra de Menezes, A Cura do Corpo e da Alma, lá no Teatro Colinas. Sábado vai ser às 20 horas e domingo vai ser às 19 horas. E nós temos 4 ingressos para a gente sortear. Esses acho que separadamente melhor, que né? Vai ser sábado que vem, né? Um para cada pessoa. Para cada pessoa, Não é o casal de convite, não. É um convite para cada pessoa. É sábado agora. Às 8. Às 8. E domingo às 7. E domingo às 7, né? Os ingressos estão à venda lá no Teatro Colinas, né? Depois tem aqui também o link, acho que eu mandei para vocês, se vocês puderem mandar, né? Tem um. Acabei de pôr aqui no grupo do. Acabei de colocar aqui no grupo do. Rodolfo. Quem for, mas nós vamos fazer diferente, viu, pessoal? É, ao invés de ficar falando o que quer, tem que ligar. 3921-3009. Agora. 12-3921-3009. É um convite para cada pessoa que ligar. São 4 convites. Os 4 primeiros que ligar vão ganhar os convites. Então é só pelo telefone, porque aí o pessoal que entra aí querendo participar do sorteio, às vezes é de outro lugar, então não adianta muito. Né? Então a gente já dirige. Se tiver interessado em ir lá na peça de teatro, como que é o nome mesmo, Rodolfo? Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, A Cura do Corpo e da Alma. Certo, dia 21 e dia 22. Então da onde você que liga é essa aqui pra peça? Gente agora. Aqui no Colinas. Não, mas da onde? É do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Eu sou do Rio de Janeiro. 12-3921-3009. Quem? Os 4 primeiros que ligar, o Tião traz aqui para nós e a gente já. É, diz quem ganhou. Eu vou colocar o link aqui também no YouTube, tá? Mas não ligue no WhatsApp, tá? Ligue no telefone, tá? Não liguem pelo WhatsApp, tá? Ligue pelo telefone convencional, tá? Porque pelo WhatsApp a gente não consegue atender. Não dá pra gente atender por aqui, tá? E quem ganhar o ingresso é só chegar lá no dia e falar com você lá. Identificar, vocês vão me passar os nomes. Certo. E eles se identificam lá. Uhum. Levam um documento, ok? Certo, então. Nós vamos sortear todos os ingressos para o dia de sábado, tá bom, Rodolfo? Sabe por quê? Porque o dia de sábado a pessoa já vai na peça, depois no sábado ela ainda tem que falar para as pessoas que foi muito boa para incentivar o voto aí. Eu peço para o Silvio lá, o Tião, anotar o nome aí, né, dos 4 ganhadores, já passar para a gente aqui. O nome e o seu. Exato. A identidade, né? É o número da identidade ou do CNPJ? CPF. Então a gente já deixa o telefone aqui de novo, tá? TDD 12-3921-3009 e ligar não pelo WhatsApp, que a gente não consegue atender. Pelo telefone convencional, o Tião atende lá fora e já anota o nome de vocês, tá? Então são 4 ingressos para. E a gente também, lembrando que a gente vai sortear o livro para o pessoal que. Ligou, que não deixa o livro para semana passada? Para semana que vem? Não, se a pessoa quiser adquirir o convite, como é que ela faz? Ela pode ir lá no Teatro Colinas, realmente pessoalmente, ou no link que nós estamos deixando ali para vocês, ou mesmo entrar em contato aqui no WhatsApp também, que tem um número de WhatsApp lá. É, eu já postei aqui o link aqui no YouTube, né? Vocês estão vendo aqui no chat do YouTube. O último link que eu coloquei aqui é do Teatro Colinas, que pode adquirir, ou lá direto na hora, tá? E para a Feira do Livro? É. Para a Feira do Livro, não. É, a Antônia não vale marmelada, né? Porque vale sim. Vale também? Vale que vale. Ah, então tá bom. Porque ela tá falando, quero participar. Se ela ligar, mas o telefone só tá ocupado, porque o Tião fica lá. Quem ligar, vale, né? Quem ligar, ligou, tem problema. Tipo assim, o convite é individual. Mas se o marido ligar e ganhar, depois a mulher ligar e ganhar, foi individual, certo? Foi, né? Aí fica a família. Não, fala isso pra minha mãe, não, porque ela vai botar meu pai, minha irmã, toda a família inteira. Mas se ela não ligou primeiro, ela já perdeu, porque eu acho que já teve 4 ligações. Já teve 4, pelo que eu não sei, ouvi aqui. Não sei, porque o Tião fica conversando com a pessoa e o resto tentando ligar. Não, então porque eu tinha um monte de atendente quando a gente estava na Bandeirantes. É, a pessoa conhecia quase todo mundo. Então a pessoa ligava e dava o nome para ganhar um brinde. Aí daqui a pouco o filho ligava, o marido ligava e falava: não, seu marido já ligou, você não tem mais direito. Não, seu filho já ligou, você não tem mais direito. Quem que não tem direito? O cara tá ligando, pô. Você tá ligando, ele tem direito. Tem que chamar ela. Você não pode chegar e dar os 4 convites para uma pessoa que ligou só para distribuir. Agora, se o marido ligou, a mulher ligou, depois o papagaio ligou, dá para todo mundo. Papagaio também pra gente. Vamos fazer as perguntas? Vamos às perguntas aí, vamos para as perguntas do Aécio. Vamos lá. Ô, Ari, o Aécio tem uma dúvida. Ele pergunta: se para manifestar espíritos ou objetos, tem que ter ambientes preparados como a mãe de Gregório produziu uma garganta ectoplasmática nas trevas no livro Libertação, de André Luiz? Porque o amor de mãe, né, tem um poder tal que ela consegue sobrepujar, inclusive, as trevas. E a gente sabe que, no plano espiritual, sobretudo, existe a questão da plasticidade do pensamento. Então, é natural que ela, né, em caráter de ajuda ao seu filho, ela tenha conseguido, não sozinha, mas com a força da espiritualidade maior. Então, o pensamento tem esse poder de plasticizar. E lá no mundo espiritual ainda é muito mais fácil, vindo de espíritos superiores. É natural que isso aconteça. Mas para uma sessão dessa daí, há necessidade dos médios se prepararem. Inclusive os médios que quando vão a gente doar ectoplasma. Exatamente. Né? Quando a gente está falando da materialização num trabalho aqui no plano carnal, existe toda uma asepsia realizada por técnicos especializados no mundo espiritual. Eles fazem a preparação. Aqui no livro Missionário da Luz, André Luiz dá conta de que tinha 20 espíritos na equipe para fazer a asepsia do ambiente. É ionização, que eles chamam, né? Que tem esse caráter bactericida. Tem a administração de ozônio para que tudo saia contento. Né? Então, é por isso que é feito assim, em parceria, principalmente, aliás, nesse livro que o instrutor até dá uma debochada, né? Se os encarnados soubessem o trabalho que dá para a concretude desse trabalho, eles não chegariam assim tão dispersos, porque para a pessoa frequentar um trabalho desse, mesmo na condição de paciente assistindo apenas, ela não pode ingerir carne, tabaco, álcool, nem se fale, né? Então, porque ela vai estar prejudicando a equipe espiritual que está adredemente preparada ali para a realização do trabalho. Então, por isso também que eles são raríssimos. Porque nós, como o Jorge lembrava, nós não temos maturidade moral suficiente para ter tantos trabalhos dessa natureza. Então, é por isso que são raros. Eu fui convidado para ir numa sessão de materialização em Mogi das Cruzes, no Hospital Santo Ângelo. Isso há 30 anos atrás. Mas as exigências que eles faziam para que eu pudesse participar, eu falei, nossa, é muita exigência. Né? E eu não fui porque eu falei, essa aí eu não vou lá por curiosidade. Eu só iria lá se houvesse mesmo necessidade disso. Perfeito. Esse é o a real necessidade, né? É, e agora, a dúvida do Aécio foi muito legal, mas é dimensões diferentes, né? Do lado espiritual, sim, a gente não sabe o jeito que eles fazem, a gente só está... É só aqui que tem muita dificuldade para fazer, né? Do lado material. Então, é para materializar para a gente. Lá também, nas trevas, foi materializar, com certeza, para eles enxergarem, mas deve ser um processo totalmente diferente lá do que quando a gente está aqui. Né? O lado. Quando a gente, por exemplo, Jorge, a gente se depara com o nosso lar, a gente vai ver que parte da paisagem de nosso lar é idealizada pela ministra veneranda. Uhum. É uma materialização lá. Uhum. Né? É. Onde que está o nosso lar? Está na região umbralina. Umbralina, exatamente. Umbral a gente pensa, não é, o umbral não fica no nosso lar, o nosso lar é que fica no umbral. Exatamente. Né? Ou seja, onde tem matéria, pode ser manipulada, né? Sim. Qualquer matéria, átomo, pensamento, ele é plasticizante, então ele consegue materializar conforme idealizado. O etéreo é uma matéria, né? Lá, materializar no etéreo, que a gente fala em casa, né? Quando a gente faz o evangelho no lar, a gente tira os miasmas, né? Isso não deixa de ser matéria também, né? Sim. E desmaterializar um miasma, né? Rodrigo, vamos. Tem mais miasma tem pássaros especializados só para comer miasma lá no plano espiritual, né? Aquelas ibis viajores lá, eles saem catando tudo, comendo tudo. Tem que montar lá numa gaiolinha lá em casa. Uhum, isso. Já solto. É, olha só, já foram sorteadas quatro pessoas. Legal. Só que o pessoal foi mais esperto do que a gente. Eles escolheram o dia, então tá certo. Eu falei que ia ser tudo no sábado, mas o pessoal escolheu. Mas, Rodolfo, você está indo embora, já pegou os nomes? Não, eu não peguei. Uhum. Ah, tá. Vamos lá, quem foi sorteado aqui? Peraí. Peraí, rufa os tambores. Aí. Atenção. Quem foi sorteado foi a Estalina. É claro, acho que não tem nem novidade, porque ela já sabe, porque ela ligou, né? Mas só para a gente falar aqui as pessoas. A Estalina, que vai no sábado, o Jorge Moreira, que vai no domingo, a Vilma da Silva Santos, que vai no sábado, e a Cleide Bessa, que vai no domingo. Certo? Aí foram os quatro sorteados aqui. Eu vou pedir colocar, né, o Tião, colocar na planilha aí o nome também. Pra gente divulgar. Aí você passa aí para ele. Os nomes estão aí também, Tião? Ou você quer pegar aqui? Que aí o Rodolfo já leva, já deixa lá. Então, pessoal, vocês vão chegar lá na portaria do Colinas e falar que vocês foram sorteados. Vocês foram sorteados aqui no programa Vivência Espírita e o nome de vocês vai estar lá para vocês pegarem o seu convite e entrar. Tá bom? Obrigado pela participação. E você vê como a gente dá presente, o pessoal está presente logo uma vez. Tem mais perguntas? Tem a segunda. As sessões de materializações de espíritos não seriam uma prova cabal para a ciência comprovar a sobrevivência da alma? Se sim, por que não foi feito? Se não, pelo mesmo motivo? Grande abraço, querido irmão Aécio, vivenciano de longa data. Veja só, Aécio, todos esses pesquisadores que nós citamos, eles eram do meio científico. Eles eram cientistas proeminentes. William Crookes, por exemplo, era um químico assim, físico-químico assim, do mais alto gabarito, né? O problema é a ciência ortodoxa, né? Aquela que ainda tem ferramentas muito limitadas, mas já existe comprovação científica, porque Ernesto Bozano, Gabriel Delany, o próprio William Crookes, entre outros, Lombroso, foram pessoas que emergiram do meio acadêmico, científico, e corroboraram tudo que estava sendo passado ali na codificação do Espiritismo para Kardec, que teve esse papel de codificar o Espiritismo. Então, sim, a ciência tem. O que acontece? Nós temos ali uma ciência muito utilitária, muito assim, voltada, né, para a questão material. Quando você fala de ciência espírita, você está falando de um capítulo assim, a parte da ciência até. Então, nós temos inúmeros cientistas que são devotados à pesquisa dos fenômenos espíritas. Ainda hoje, tem universidades pesquisando várias manifestações espíritas, só que ainda é um percentual muito pequeno e que não tem pressa. Nós não precisamos ter essa pressa de querer, né, de uma hora para outra, porque a natureza não dá saltos, né? À medida que o homem for evoluindo moralmente, essas verdades já em contestes, elas serão melhor abraçadas, inclusive pela comunidade científica, né? Porque nós temos também um lado da ciência, talvez no seu maior percentual, que é uma ciência muito ortodoxa, né? Que na visão de muitos cientistas precisa ser inclusive modificada, né? Foi o que aconteceu com o Crookes. Ele era um homem muito respeitado no meio acadêmico. E quando ele foi para lá, ficou 3 anos pesquisando o fenômeno espírita de materialização, e ele voltou com um sim, dizendo que não era impossível, era um fato, né? Ele foi ridicularizado, ele foi assim completamente jogado ao escanteio. Foi proibido, inclusive, de publicar aquelas observações científicas dele nas revistas científicas, que ele teve que criar uma e apenas publicar em revistas espiritualistas, para você ter uma ideia de quanto a ciência ainda, né, caminha de uma maneira assim, muito ortodoxa e materialista. Então, mas, num determinado momento da nossa trajetória evolutiva, ciência e religião, né, se explicarão reciprocamente. É preciso dar tempo ao tempo, né? Nós temos aí, inclusive, pesquisadores brasileiros dedicados à pesquisa da mediunidade, à pesquisa dos fenômenos de cura, que são uma grande interrogação na cabeça dessas pessoas. Da pineal, né? A glândula pineal, né, que é a sede da mediunidade no nosso corpo físico. Então, são pesquisas assim que são inclusive feitas por universidades. Fenômenos de quase morte, curas espirituais. Lá no Edson, no Recanto de Luz Irmã Sheila, havia médicos lá. Ele falou: tem uns médicos sentados ali, ó, participam. Já conseguiram, né, sobrepujar essa barreira do preconceito, né? Isso. De um conceito errado, porque sabem que, né, muitas vezes no próprio consultório, poxa, o negócio sumiu como? O que aconteceu? Não foi feita cirurgia física, né? Então são coisas que têm que andar juntas, né? E a ciência é uma coisa muito respeitável também, diga-se de passagem, né? O espiritismo, né? Kardec deixa isso muito claro na sua fala, quando ele diz aqui: se o espiritismo não avançar a partir daqui, a ciência avançar, vai para a ciência, né? O espiritismo não nega a ciência, é bom que se frise isso, mas é preciso reparar também que a ciência tem as suas limitações, né? Que ela vai até um determinado ponto. E quando algo avança aquele ponto, ela vai muito comedidamente, né, chegando a um meio termo ali para... Ari, fora também os pesquisadores, né, que são bem conhecidos, que às vezes a gente, o Aécio conhece, né, mas ele sabe, por exemplo. Ele faz um caráter Benergie, né, indiano. Benergie. Então, o que acontece? Ali foram mais não sei quantos mil casos que foram estudados de reencarnação. Ele é cientista. Dr. Ian Stevenson, da Universidade Duke, lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Fantástico, né? Dr. Hernani. Então, são coisas assim que... todos eles eram cientistas. Dr. Sérgio Felipe, da Universidade de São Paulo, também que estuda pineal, como o seu Rui lembrou. São pessoas assim que se dedicam assim, a uma pesquisa séria, continuada, né? Porque ainda é uma porta muito grande e pesada para ser aberta, mas está sendo aberta. Tem a pergunta do Forcato também, né? Eu vou fazer a última do Oeste e já faço a do Forcato. O perispírito não seria um ectoplasma com estrutura e características mais denso ou mais etéreo? O perispírito, né, parte do ectoplasma advém do perispírito. Então, o que é o perispírito se não a matéria quinta essenciada? Ele é material ainda. Então, André Luiz coloca isso muito claro para a gente, que existe ali uma divisão nesses fenômenos. Ainda, né, tem o duplo etéreo antes do perispírito também, né, Ali? Sim. Também é bem mais material ainda, né? É, mais denso. Menos denso, né? É totalmente... O perispírito já é a matéria quinta essenciada, numa dimensão mais tênue, né? E no trabalho de materialização, André Luiz aponta assim, que ele pode ser dividido em três partes. A do plano espiritual propriamente dito, né? A do médium, né? E a dos elementos que são utilizados, porque os espíritos também pegam recursos, plantas, pegam recursos assim da natureza próxima, que são elaborados. Esses perfumes que eram comuns, né, com Chico Xavier, por exemplo, era tão espontâneos os fenômenos com ele que as pessoas apertavam a mão dele e ficavam com aquele cheiro de perfume ali durante dias. Ari, só um parênteses, assim, né? Eu vi um depoimento da dona Aparecida, da Conceição Ferreira, né? Dona Aparecida do Fogo Selvagem. Porque a dona Aparecida, ela era meio largadona, né? Ela não esquentava muito a cabeça com esse negócio. Ela achava que era tudo bobeira, mediunidade. Ah, só depois que ela se tornou amiga do Chico que ela... Viu que a coisa era séria. Que ela falava assim, que chegava perto dele, era um perfume danado. Muito perfume, chegava perto, ele ia dar passe, e ela sentia aquele perfume, e ela pensava assim, ele deve carregar um lenço dentro do bolso e ensopado de perfume. E de vez em quando a gente sente o cheiro do perfume, por isso. Ela falou que ela pensava isso do Chico no começo. Falou, não aparece nada, que isso. Aí uma vez ela estava aqui em São Paulo, ela e mais um rapaz, né, que ajudava ela, e eles resolveram ir no Palácio do Governo. E antes de chegar no Palácio do Governo, o rapaz falou para ela, poxa vida, como é que nós vamos no Palácio do Governo lá conversar com a madame lá, né? Que naquela época não sei se era, não sei quem que era o governador, né? Aí como é que nós vamos conversar lá, a gente aqui de rua, nós estamos na rua pedindo esmola, pedindo tudo, né? Para receber a gente vai ser difícil, ainda mais a gente sujo assim desse jeito. Ela falou, não, vamos lá assim mesmo. Aí chegaram lá, conseguiram conversar na portaria, entraram e a mulher resolveu receber eles, a primeira dama, né? Ela falou que entrou no... Ela, quando ela entrou para conversar com a primeira dama, ela sentiu o vidro quebrar, pá, do lado dela, e o perfume, né? Porque o perfume veio na hora. Ela falou que foi depois que descobriu que foi Sheila. Foi Sheila que quebrou o perfume para eles ficarem cheirosos e não pareceu o cheiro deles de suor, essas coisas assim. Né? Então barato. Ela começou a acreditar na materialização ali. Falou que não era o Chico que inventava, não, o que aconteceu com ela. Né? Ela também contou uma história legal também, que ela tinha mediunidade e não sabia. Aí a primeira vez que foi lá conversar com o Chico, foi lá. Aí chegou lá, olhava de longe, só via Castro Alves lá na mesa, Castro Alves. Depois voltou embora falando, não vi Chico nenhum, quem estava lá era o Castro Alves, ela não sabia que era. Provavelmente ele estava passando alguma mensagem para o Castro Alves, ela viu o espírito lá, né? Do jeito que ela conta, você morria de rir. Conversar com a dona Aparecida era fantástico, né? Era brincadeira, ela já chegava lá na casa dela, no Hospital do Fogo Selvagem, a gente sentava para conversar, ela mandava trazer a garrafa de café, servir café para todo mundo e ia contando as histórias o tempo todo. Maravilhoso, né? Por isso, Carlos Forcato tem uma pergunta. Ari, a ciência se interessará um dia em estudar a materialização ou isso não terá importância? Grande abraço ao nosso querido irmão Forcato. Saudades, amigo. Olha, é como a gente dizia há pouco, né, Forcato? Já está registrado cientificamente, está nos anais da história do Espiritismo, feito por excelentes membros da ciência, e um dia vai ser acessado essa informação, né? Vão de alguma forma, porque ele já está catalogado, essas informações estão ali, evidentemente que elas precisam ser atualizadas. No entanto, elas foram registradas ali muito, de uma maneira muito assim, com metodologias assim, científicas bem apuradas para a época. Então, o registro já existe. O que nós temos, né, é esse antagonismo entre uma ciência eminentemente materialista, voltada especificamente para a reação do mundo material, do que propriamente para as questões espirituais, que ainda sofre um imenso preconceito da comunidade científica. Né? Quando a gente fala... Aí você tem as interpretações religiosas também, que de certa forma atrapalham, né? Porque muitas religiões não aceitam na ciência, né? O que, infelizmente, é de se lamentar. Porque uma se completa a outra. Acho que era Albert Einstein, né? Dizia que a ciência sem a religião é cega e a religião sem a ciência é paralítica. Ou seja, elas podem, sim, Kardec nos traz essa abordagem, né? De que ambas se encontrarão. E é tão bonito quando Kardec diz, não, o espiritismo, se alguma coisa não estiver de conforme com a ciência, fiquem com a ciência, né? Porque a ciência é a corroboração do que os espíritos codificadores disseram. Então, nós estamos ainda num processo, esse processo um dia vai alcançar, né? O Bacelli, certa feita, disse que Chico revelou a eles que a reencarnação será um processo quase que, entre aspas, ao acaso descoberto nos laboratórios de ciência. Vai ser possivelmente depois de 2057, né, que vai encerrar um ciclo. E aí a ciência, ocasionalmente, acidentalmente, entre aspas, vai se deparar com a realidade da reencarnação, né, que é esse processo de evolução que, graças a ela, nós evoluímos. Nós estamos aqui entrevistando um promotor de São Paulo. Ele dizia, as outras religiões... O espiritismo procura estudar a ciência e a filosofia. As outras religiões detestam a ciência e a filosofia. Então, aí está uma explicação por que as religiões não evoluíram justamente pela parte científica e parte filosófica. Fica mais no materialismo, né? Então. O espiritismo, diferentemente das religiões tradicionais, né, ele tem seu aspecto filosófico, científico e também religioso, né? Religioso na melhor acepção dessa palavra. Então, que Kardec dizia que era moral, né? Que era moral. A religião seria moral. Que é o que nós mais necessitamos para evoluir, que é a nossa transformação moral. Então, tem esse aspecto mesmo, né? E a moral cristã, né, seu Rui? Diga-se de passagem, né? Porque Jesus, sendo o nosso orientador espiritual maior, é quem traz para a gente essa possibilidade de transformação moral na sua melhor expressão. É por isso que as materializações e uma série de fenômenos que ocorrem muitas vezes são por médios que não têm a moral. E aí ele deturpa, né? Tanto é que nós vemos aí muitos médios deturpando a doutrina por falta de conhecimento, por falta de moral, né? Daí, mais uma vez, a gente falar que raríssimos, mas muito raríssimos mesmo, são os médiuns de materialização, porque a espiritualidade tranca as portas quando se pretende, apenas por curiosidade, né, se produzir trabalhos de fenômenos de materialização espiritual. Legal. E antigamente também, Ari, tinha mais necessidade, né? Por exemplo, na época de Eurípides, sim, né? A medicina, por exemplo, não tinha nem farmácia. É, né? O que os espíritos mesmos dizem, né? É o que os espíritos mesmos dizem. Foi um ciclo, né, para chamar atenção para a realidade da sobrevivência do espírito depois do fenômeno da morte física. E também que teve assim o seu ápice para chamar a nossa atenção. Hoje, nós precisamos o quê? Espiritualizar a matéria. Sim. Nós já estamos entrando num novo ciclo. As coisas estão aí postas, estão registradas. Verdade. Quem quiser, que duvide, mas está lá registrado por renomados nomes da ciência. E hoje, a necessidade maior qual que é? A gente espiritualizar a matéria. Sim. Porque informações nós já temos para isso. O que eu falo de necessidade lá atrás é a necessidade física. Por exemplo, você não tinha disponibilidade de médicos, hospitais e farmácias no em cada esquina. Curas, hoje a gente vai em cada esquina, porque toda cura é efeito físico. E hoje, com os recursos tecnológicos, né, você consegue, por exemplo, mapear o seu corpo inteiro, sua célula, seu mundo celular. Coisa que a Sheila fazia na década de 40, 50, 60. Então você pega na época de Eurípides, ele morreu de gripe espanhola, porque não tinha antibiótico, não existia antibiótico, né, na época. Mas se agora, né, morreu um monte de gente, quanto mais naquela época. Então, numa pandemia. Então, agora a gente tem quantos hospitais a gente tem à disposição para a gente aqui? A gente tem a farmácia popular lá do Bezerra de Menezes. Os recursos dando remédios de graça. Então, antigamente, para eles terem acesso a um remédio, não tinha. Ter acesso ao médico, não tinha. Então, a espiritualidade se manifestava também por uma questão de necessidade também, né? Nesse perfeito, aspecto. Perfeito. Os efeitos físicos, né? Então, vamos para mais perguntas? Vamos. O Valdeci Braulio tem uma pergunta para você, Ari. Podemos dizer que Jesus materializou o vinho citado nas bodas de Caná? O mestre Sai Baba da Índia fazia muitas materializações? Perfeito. Como é o nome dele? Valdeci Braulio. Ah, o Valdeci, conhecido nosso aqui. É. Valdeci, um grande abraço, meu irmão. Olha, quando a gente fala de Jesus, né, a gente está falando com o preposto de Deus aqui na Terra. O Espírito que já tinha alcançado o patamar de Espírito crístico. Antes da Terra ser antes criada. Antes da Terra ser criada. Né? Imagine, né, o potencial espiritual de Jesus. Então, a manipulação. Então, se médiuns, né, como Ana Prado, Florence Cook, Peixotinho, conseguiam trazer esse brilhantismo da vida espiritual, imagine Jesus. Né? Satya Sai Baba também, né? Ele foi um indiano, né? Um homem que tinha essa mediunidade assim, muito apurada também, que ele materializava e desmaterializava com uma facilidade enorme. E ele é tido, né, dentro do aspecto da religião hinduísta, como um avatar mesmo dos nossos tempos, né? Um espírito assim, de uma hierarquia espiritual muito elevada, por isso que ele conseguia esses fenômenos todos. Então, as pessoas que o conheceram, que tiveram contato com ele, até Divaldo Franco, certa feita, foi visitá-lo, né? E ele ficou maravilhado. Divaldo dizia que ele não era médico, que ele era assim, o maior paranormal do mundo. Então, ele tinha o poder de materializar joias para as pessoas iam visitar lá, ele botava a mão e materializava pedras raras, raríssimas, cristais, outras. Poder de cura, poder de transporte. Então, era um médium, assim, um paranormal, no dizer de Divaldo, né? Quem que é? Satya Sai Baba. Ah, tá, Sai Baba. É, o Sai Baba. Sim, eu já vi ele materializando relógio. Sim, peças preciosas. Preciosas, né? Pedras preciosas. Mas relógio mesmo. Ele desmaterializava corrente. Em algum lugar e materializava. Eu não sei se ele pegava essas correntes de ouro, desmaterializava e colocava no bolso, mas. É brincadeira. Ali. Mas ele também tinha aquele pó, né? Ele tinha um pó. Sim, enigmático. A Beatriz falava também. A Beatriz Paula Porto já teve também lá. Ela teve pó lá, que Bia? Eles colocavam aqui também. Maravilha. Né? Então, ele tinha essa capacidade de materialização. E era um homem conhecido mundialmente, né? Pelo seu trabalho, assim. Sim. Legal. Ari, acabou as perguntas? Não, tem mais ainda. Então vamos lá. Acho que o Tic-Teco 3 pergunta. O espiritismo depende da aprovação da ciência material humana? Olha, eu vou responder muito particularmente. Aqui é o modesto amigo Ari que está falando, né? Sim e não. Sim para os incrédulos. Precisa. E não para aqueles que já fomos convencidos, né, de que são os fenômenos espíritas são comprováveis, são irrefutáveis, não tem como fugir a eles. Nós espíritas, agora falando do nosso cotidiano, né, nós que frequentamos a casa espírita, nós temos muitos bons médiuns nas casas espíritas e não nos damos conta disso. Fenômenos físicos acontecem demais conosco, só que nós não damos a devida atenção ou não nos apercebemos deles. Então, nós estamos rodeados de espíritos. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos exercem uma influência muito maior do que nós supomos. Frequentemente são eles que presidem as nossas vidas, nos intuem, né? Então, nós estamos o tempo todo com fenômenos dessa natureza. E aí a gente dizer que a ciência precisa corroborar o Espiritismo, voltamos uma vez mais. Está nos anais da história do Espiritismo, cientistas de renomada que fizeram trabalhos muito sérios em outras áreas, inclusive. Nós falamos do Crookes, que descobriu o elemento tálio, que fez o radiômetro, que inventou as ampolas as ampolas de Crookes, que mais tarde inspiraram, inclusive, a existência da televisão. Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, entre outros, Bozano, Lombroso. Esses espíritos, esses cientistas de renomada, eles corroboraram o fenômeno espírita. Eles trouxeram o que precisamos mais, né? Então, para os incrédulos, está lá, acessem, né? Agora, nós outros que estamos ali, no dia a dia, trabalhando, conversando com os espíritos, nos comunicando com eles, lendo uma literatura fartíssima, sobretudo da Lavra Mediúnica de Chico Xavier, precisamos? Não. Nós já nos convencemos. A doutrina em si já nos basta, né? Então, é de cunho pessoal. Então, eu diria que sim para os incrédulos e não para nós que já estamos habituados a essa convivência. Então, a Mônica Vasconcelos dá um depoimento aqui. No sábado, dia 31, após sair do recanto de luz e ter feito a harmonização por quase 7 horas, percebi o carro no caminho de volta, um cheiro forte de éter e gosto na garganta. O Edson Barbosa me disse que foi o Dr. Xavier tratando as minhas cordas vocais depois do trabalho intenso que realizei cantando. E, Mônica, vou pedir para fazer para mim também no dia que eu for. E olha, ela é uma cantora fantástica, fantástica. O meu pai estava comigo, meu pai tem 90 anos e é um admirador profundo de música. E ele ficou encantado com as músicas que ela cantava, com a voz dela, a maneira dela tocar, assim, contagiante. Então, foi uma harmonização muito brilhante, muito bonita mesmo, que nós tivemos a alegria de presenciar. Inclusive, ver o nosso querido Fábio Dionisi, esse grande lidador, escritor também, muito apurado nas suas pesquisas, né? Nós reencontramos esse pessoal aí. Então, ela, com certeza. E é engraçado as percepções que a gente tem, né? Eu falei para o Edson, né, que eu entrei com meu pai, que passou por ela, e o meu cunhado. No momento que eu sentei ali, na antessala, eu fechei os olhos e imediatamente vi a figura de um indígena, índio mesmo, assim, tal qual nós conhecemos assim. Caboclo, assim, né? De pé, assim, sabe, as pessoas tomando passe, e eu mentalmente perguntei quem era, ele declinou o nome dele e tal. Daí eu falei depois para o Edson: olha, Edson, eu tive essa percepção, não é só médico, não. Aí ele falou assim: Ari, a equipe aqui ela é muito homogênea. E esse pessoal que trabalha com os elementos da natureza são imprescindíveis, inclusive, na manipulação dos fluidos que vão ser aplicados nos pacientes que estão lá para a cura. Né? Então, foi o meu clichê mental na hora lá. Ó, cerrei os olhos. Só que cada um tem a sua, né, percepção. Ari, nós sempre estamos falando aqui que Jesus não veio falar para o corpo físico, ele veio falar para o espírito. Mas só que as pessoas não entendem isso, né? Ele veio justamente... Seu Edson, se a gente entender que... Seu Rui, a gente entender que as doenças complexas, né, elas são... antes de mais nada, doenças espirituais. Sim. Não adianta eu curar apenas o corpo se eu não curar o espírito, que ainda não está curado, né? Fala-se que muitos daqueles doentes que Jesus curou, mais tarde eles vieram a desenvolver a doença novamente, porque eles queriam a cura do corpo físico, mas não se curaram. E isso, como diz André Luiz, o maior médico da gente é a gente mesmo. Se a gente não se curar, aí vem a questão da autocura, o corpo físico vai ser aquela esponja que vai adoecer em consequência daquela desarmonia no campo espiritual. Nós temos células no corpo espiritual. É o que acontece, por exemplo, com a pessoa que se suicida, né? Ela atinge o corpo espiritual. Sim. E fica com as consequências do corpo espiritual lesado em consequência de um tiro, de uma mutilação qualquer que ela tenha feito, né? E se não houver cura do espírito, o corpo também volta a adoecer, né? Ô, Ari, o que você poderia dizer do Ranieri, lá de Guaratinguetá, que fazia sessões de materialização? Inclusive, ele tem um livro chamado... Materializações Luminosas. Iluminosas. Dr. Rafael Ranieri, grande lidador do movimento espírita, conviveu com Chico Xavier. Ele era de Belo Horizonte, mas ele ficou radicado aqui em Guaratinguetá. E ele era muito amigo do Chico, escreveu vários livros sobre o Chico. Aliás, livros biográficos, inclusive, né? Até, inclusive, eu falava com o Rodrigo sobre uma fala dele que ele colocou num livro, que ele era um das vozes dissonantes de que Chico era Kardec, né? Existem os prós e os contras. E ele era uma dessas pessoas, mas foi assim, um espírita muito assim, dedicado à causa, né? Meu pai jovem... O conheceu, meu pai é de Guaratinguetá, o conheceu lá no centro espírita em que ele trabalhava. Inclusive, ele por várias vezes, né, ele teve nessas sessões de materialização com o Chico, inclusive. É, inclusive ele teve. Eu ouvi uma palestra dele aqui em São José dos Campos e foi interessante. Ele falou: eu fiz uma promessa de quando me aposentasse, eu ia me dedicar exclusivamente para o espiritismo. Só que me aposentei, eu estou sem falar. Para vir fazer uma palestra aqui no Jefa, que ele veio fazer a palestra, eu fiquei uma semana sem me cuidando para vir fazer essa palestra, porque não aguento mais. Quer dizer, então a gente precisa aproveitar os momentos e não deixar para depois, né? Ficar. Seu Rui, isso é uma coisa recorrente na fala dos nossos companheiros espíritas que desencarnam e depois passam a mensagem para a gente, né? Dizendo que o espírita, se tem uma coisa que é recorrente, é não ter aproveitado tempo no trabalho na Seara Espírita. Né? Isso é abordado, inclusive, por André Luiz no nosso lar, a questão do bônus horas lá. Né? O tempo que a gente usa para coisas proveitosas, edificantes verdadeiramente. Que a gente faz maratona de séries, né? Maratona Netflix. Quanto tempo que a gente fica no WhatsApp? WhatsApp, né? A gente se escraviza por conta da rede social. No entanto, a nossa passagem aqui ela é breve. E a maior parte do tempo a gente desperdiça com coisas que não são necessariamente edificantes. Então, o uso do tempo também, que estamos no corpo físico, é importante a gente observar. Onde eu tenho entregado meu tempo? Existe até no livro de Neio Lúcio, Jesus no Lar, um livro que eu recomendo, inclusive, para as pessoas fazerem o Evangelho. Né? Existe uma história que Jesus estava conversando na casa de Pedro e a mãe do apóstolo Tiago e João fala assim: mestre, você faz coisas maravilhosas, o senhor podia contar para a gente, existe algum talismã que a gente possa usar para a gente ter esses poderes todos? Aquele jeitinho nosso, né, de querer dar... E aí Jesus começa a discorrer naquela página maravilhosa que o Neio Luz conta. Ele vai dizendo: olha, existe um talismã assim, assim, assado, que você precisa... Aí ele vai, aí ela se cansa de tanto que Jesus discorre e fala: mas que talismã é esse? Aí ele diz: minha irmã, esse talismã é o talismã do tempo. O tempo que nos é concedido aqui. Nós não sabemos fazer uso desse precioso talismã por conta do nosso desperdício, nós malbaratamos o tempo. E é engraçado, os espíritas, amigos nossos, que já estão na espiritualidade, é recorrente essa reclamação deles. Olha, é como chorar sobre o leite derramado. Nós desperdiçamos muito tempo com coisas que não são necessariamente edificantes e deixamos o trabalho de lado. É, eu trabalhava com o senhor Amaro, que é pai do André Revit, e ele... chegou num ponto, ele falou: ah, não vou mais trabalhar. Ele está com seus 80 e poucos anos, ele falou: ah, não quero mais trabalhar. E uma vez fui na cadeia e falei assim: Amaro, pô, o senhor tem muito conhecimento, o senhor podia continuar trabalhando, transmitindo esses conhecimentos. Ah, não quero mais, chega, para mim chega. Você dizer que ele desencarnou, passados uns 2 anos, ele veio se comunicar com a gente. Ele me chamava de meu amigo Rui. Meu amigo Rui, eu venho aqui para dizer uma coisa para você. O maior arrependimento que eu tive no mundo espiritual foi não ter continuado a trabalhar. Eu parei e deixei, e a recomendação que me dão aqui que eu devia ter continuado até o finalzinho da minha vida. E eu parei. Então, eu sinto... Até o fim das forças, né? É. Como o Chico Xavier fez, né? Claro. É. Então, ele dizia... Fez. Eu é o limite das forças. Arrependi de não ter continuado trabalhando. A gente conhece, né, o Gigante Deitado, que até o nosso amigo lá escreveu o livro, né? O... Escreveu mais Chiarine, um. Né? O Chiarine. O André. O André Chiarine Vilar. Escreveu mais um do... Do Gigante Jerônimo, Deitado, né? Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça. Ele dizia, né? Ele que tinha uma doença que o impossibilitava de transitar, como nós todos, né? Andantes. E ele, deitado no leito, ele dizia: nós podemos trabalhar e muito com o nosso campo mental em favor dos necessitados maiores do que a gente. E ele o fez o tempo todo. Então, eu não preciso necessariamente estar com todas as minhas forças físicas habilitadas para eu trabalhar. Eu posso fazer uma prece para alguém, eu posso dizer uma palavra de incentivo a alguém, eu posso o tempo todo colaborar. Nada me impede, né? E às vezes a gente, com todas as forças físicas, nós as utilizamos para outras coisas, para entretenimento, para coisas menos nobres, né? Então, é uma questão realmente que a gente precisa trabalhar, porque chegar lá e falar: olha, você teve tantos anos no corpo físico e você desperdiçou. É a história do Bilarmino Bicas, né? Contado no livro Cartas e Crônicas, que era um sujeito que passou a vida inteira reclamando. Ele tinha um mau humor terrível. Ele tinha assim, um destempero que provocava assim, muita doença nele. E ele tinha feito uma programação para durar 80 anos no corpo físico, só que ele desencarna aos 58 de idade. Vai para o mundo espiritual na condição de suicídio inconsciente, apesar de ter conhecido as luzes do espiritismo, e, no entanto, ele chega para lá e diz para o Humberto de Campos, que é o autor desse livro, né? Fala assim: ó, diga aos nossos irmãos espíritas que mau humor também mata. O Tic-Teco 3 diz assim: o conhecimento espiritual elevado não é acessível a todos, inclusive aos cientistas? É, aquela história, né, que quem tem sede vai à fonte, né? Nós que buscamos as luzes do espiritismo, de certa forma nós sentimos uma sede maior em nós. Estamos buscando nesta fonte o esclarecimento espiritual, coisas que as outras religiões, respeitadas que sejam, elas não trazem com tanta possibilidade quanto as luzes insofismáveis do espiritismo. O espiritismo, ele aborda esse aspecto de uma, né? Ele vem sepultar para a gente a questão do inferno, das penas eternas, né? Mas ele mostra também as nossas responsabilidades. O que seria o purgatório se não aquele cantinho do castigo, né? Você fez bagunça, a professora antigamente fazia isso, né? Vai lá para o canto da parede. Eu sou dessa época, né? Hoje é extremamente proibido esse tipo de conduta. Mas a gente ficava atrás da porta olhando para a parede para pensar na vida, né? É assim, grosso modo falando, né? O purgatório, né? O umbral, não é um cantinho do castigo para a gente repensar o que a gente faz? Mais ou menos isso, a grosso modo. Então, o irmão tem toda a razão. À medida que a gente vai se esclarecendo espiritualmente, a nossa responsabilidade cresce. Nós ficamos muito mais... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a quem muito foi dado, muito se pedirá em Sim. troca. Então, nós estamos tendo essa luz do Espiritismo na presente encarnação, clareando os nossos passos, e a gente se torna mais responsável por isso. Então, se eu for errar a partir desse momento, os meus equívocos serão com conhecimento de causa, né? Se eu, porventura, né, num momento de desatino meu, me permitir, por exemplo, o suicídio, esse não vai haver atenuantes para o espírita que já sabe das consequências, né? Mais ou menos isso, então. E interessante, né, Ari? Eu conheço alguns espíritos que se suicidaram. Suicídio mesmo, não é involuntário, não é... como a gente, às vezes, é meio desregrado, acaba encurtando a vida da gente, tá como todos disso, nós. Ninguém está livre disso, né, Jorge? Mas não, mas suicídio mesmo ativo. Deliberado, mesmo, deliberado, né? Deliberado, é. E é interessante a gente aprender tanta coisa. E não pode falar nada nem julgar, né, Ari? Mas é interessante, complicado, né, Jorge, que Deus... perceba a bondade divina, até que ponto ele nos dá a questão do livre-arbítrio. É duro falar isso, mas o nosso livre-arbítrio é tão grande que Deus permite, inclusive, que nós tiremos a nossa própria vida física, com consequências danosas, né? Mas permite. Legal. O Ari Rangel manda agradecer as suas respostas construtivas. E desejo um abraço a todos nós. O Ari? O Ari Rangel. O Aécio César. E aquele negócio que a gente aprende com a doutrina, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que causar, né? Por quem vem, o escândalo. Né? Porque o suicídio não afeta só a vida dele, afeta a vida de todo mundo. Né? Ela causa uma consequência em toda a família, amigos e muita gente, né? Com certeza. E por isso que é um tema bem complicado. Vamos lá, então. A gente tem o momento de Gavalho para fazer. A gente tava falando da Mônica Vasconcelos. Tinha separado a música dela para tocar tá no final também, viu? Tá aqui já separado. Tá separado aqui. Vamos para o momento de Gavalho com os comerciais. E a gente vai direto e volta ou vai com música. Não, vamos fazer um intervalo. Tá, vamos com comerciais e a gente volta com o momento de Gavalho. Fica aí com a gente que ainda tem mais bate-papo. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. E 20 segundos, né? Nós entramos agora no momento de Gigavale. E o que nós vamos colocar hoje aqui é sinais de Deus. Depois o Ari comenta pra gente. Muito legal essa mensagenzinha, viu? Vamos lá? Sinais de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava toda noite com tanto fervor e com tanto carinho, que certa vez, o rico chefe de uma grande caravana o chamou e lhe perguntou: "Por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe, se nem ao menos sabes ler?" O crente fiel respondeu: "Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele." "Como assim?", indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou: "Quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu?" "Pela letra", respondeu. "E quando o senhor admira uma joia, como é que se informa sobre a sua autoria?" "Pela marca do ourives, é claro." O servo sorriu e acrescentou: "Quando ouves passos de animais ao redor da tenda, como sabes depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi?" "Pelos rastros", respondeu o chefe, surpreendido. Então o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: "Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser de homens." Naquele momento, o orgulhoso caravaneiro rendeu-se às evidências e ele mesmo, na areia, sob a luz prateada do luar, começou a orar também. Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais das mais variadas formas. Na manhã que nasce calma e silenciosa, no calor do sol que aquece os seres e permite a vida, na chuva que molha a relva, corre nos leitos dos rios e refresca as areias quentes das praias solitárias. Os sinais de Deus estão nas pastagens verdes que alimentam o gado e na vida teimosa do sertão esturricado pelo calor escaldante dos verões. podemos encontrar sinais de Deus nos campos floridos de todos os continentes. E no canto alegre do pássaro que desperta a madrugada. Os sinais de Deus também são visíveis nas noites bordadas de estrelas e nas tempestades que limpam a atmosfera com seus raios purificadores. Vale lembrar que as obras feitas pelos homens são assinadas para que não se confunda o autor. Já as obras de Deus não trazem sua assinatura pelo simples fato de que só Ele é capaz de fazê-las, ninguém mais. É por essa razão que Deus não precisa colocar seu nome numa etiqueta em cada campina que existe, porque só Ele faz campinas. Partindo do princípio de que não há obras sem autoria, tudo o que não é obra do homem só pode ser obra de Deus. Como disse o grande poeta francês Victor Hugo, Deus é o invisível evidente. Pense nisso. Até um louco sabe contar as sementes que há numa maçã. Mas só Deus sabe contar todas as maçãs que há numa semente. Ari, o que você poderia dizer a respeito dessa mensagem? Maravilhosa, né? Inclusive, enquanto se falava a mensagem, eu lembrei-me de uma música que nós cantávamos quando nós éramos criança, nas missas. Eu fui coroinha lá na igreja de Santa Terezinha, em Taubaté, e tinha uma música que a missa das oito era conhecida como a missa das crianças. E tinha uma música que dizia assim: olho em tudo e sempre encontra a ti, estás no céu, na terra, é impossível não crer em ti. Essa música ela resume um pouco essa fala tão maravilhosa aí, os sinais de Deus. E me ocorreu também um poema da poetisa mineira Adélia Prado, que diz assim: que tudo quanto faço esbarra em Deus. Nós esbarramos em Deus o tempo todo, porque Deus está presente em toda parte. E a cegueira espiritual muitas vezes nos impede de enxergar a presença espiritual, a presença divina em nós. Nós somos, de certa forma, criaturas divinas, né? Então, a gente reconhece Deus em nós mesmos. Então, os sinais de Deus, eles são fartíssimos, eles estão em toda parte. E apenas a nossa miopia ou cegueira espiritual é que não nos permite enxergar Deus em tudo, inclusive no meu próximo, né? Dizem que a ponte que nos liga a Deus é o nosso próximo mais necessitado, né? Quanto mais nós atravessamos essa ponte, mais a gente se aproxima de Deus, né? Então, sinais de Deus em toda parte. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas Embalagens, né? Então a gente tem agora os aniversariantes da semana. Cui. Da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos o Caleri Pedroso, no dia 16, no dia 20, a Paula Herede, e no dia 21, a Auxiliadora Tolentino. Olha, aqui eu tenho um monte de gente na minha lista, então vou dar um recadinho antes. A Liane ligou aqui para nós, para ver se trocava o ingresso do sábado, do domingo para o sábado, para a Estalina. A Liane, liga ali de novo pro Tião, 3921-3009, que aí ele tá com o telefone do Rodolfo, ele passa para você, que só o Rodolfo pode trocar, ele já foi embora, tá bom? Então liga pro Tião, ele passa o telefone para você, pra gente não passar o telefone dos outros aqui no ar. Então ele passa o telefone do Rodolfo, você liga pro Rodolfo e pede para trocar, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu vi aqui, tem um monte de gente que entrou aqui, mas me chamou a atenção, a Cida, aqui no YouTube, né? A Cida colocou, a gente tava falando de trabalho, né? Do limite do trabalho, que no livro dos Espíritos fala, qual o limite do trabalho? Fala o limite das suas forças, quando você tiver força você pode trabalhar. E a Cida coloca aqui, tenho 71 anos e parei de trabalhar, fazia reformas de roupa. Tenho saúde, mas só fico no sofá. Adorava meu trabalho, não estou feliz com a minha atitude. Você está fazendo muito bem e não está feliz com sua atitude. Então eu volto a trabalhar, assim. Agora, se você está com preguiça não, se você não tem mais vontade de trabalhar com roupa, está cheio de instituição aí que você pode fazer qualquer trabalho voluntário. Por exemplo, lá na AME, em um monte de lugar, a gente tem os bazares assim de roupas, essas coisas. Às vezes tem que consertar uma roupinha, dar um jeito em outra. Então, uma pessoa como você tem muita experiência para isso. Se não tiver vontade de fazer isso, sempre tem nas instituições espíritas, não sei se você é espírita, trabalhos voluntários, para não ficar em casa, né? Porque o que deixa a gente mais velho ainda é ficar parado em casa. Sentado no sofá, piorou ainda. Dependendo do programa da televisão que está vendo, piora mais ainda, né? Então, volta a trabalhar, Cida. 71 anos está nova demais. Você tem saúde, você está falando que você tem saúde, volta a fazer alguma coisa. Está cheio de coisa aí. Não precisa ganhar dinheiro, basta, não. Basta ter, né? Amor no coração. Pode, né? Ser voluntário, um monte de coisa, né? E tá bom? Qual Cida aqui é? Não sei, não sei, né? Ela entrou aqui de novo falando, não. Aí ela entrou aqui que a Liane falou, dá para fazer tricô, né? Ela falou, olá, Liane, na verdade eu gostaria de voltar a trabalhar. Mas aí ela fala aqui, mas eu entrei numa inércia, tenho tanto para fazer e me falta ânimo. Sinto que só espero meu desencarne. É isso que não pode, né? Se ficar esperando a morte chegar, não adianta nada. Chega lá, se você não trabalhar, você vai ficar na inércia lá também, não adianta. O lugar de plano espiritual é lugar para trabalhar. É igual quem tá achando que vai, quem tá achando que vai descansar quando morrer, vai cair do cavalo. Chega lá, eles dão, a gente vira burro de carga quando chega do lado de lá. Eles botam a gente para trabalhar para caramba. Tô bravo. trabalhando ou não trabalhando, pode ficar tranquilo que a morte vem, né? Isso. Ó, o Rui tem 86 anos. Aqui, tá aqui do nosso lado. Faz o programa Vivência Espírita. E tá lá. É voluntário da farmácia comunitária. E trabalha na Câmara. É assessor do Petit. Vereador Petit na Câmara Municipal. Trabalha profissionalmente então, ainda. Eu fiquei impressionado. O meu cunhado pediu lá pra mudar a via, né? Que precisava mudar a via lá porque tava atrapalhando os carros, que tá em mão dupla, né? E não cabe todos os carros estacionados. Aí ele falou, sabe que pode? Eu falei com o Rui tava lá na parte da tarde junto com o secretário de municipal lá, que teve experiência na secretária de mobilidade. Estávamos com outro assessor do vereador Petit, que é o que tem experiência. E ele trabalhou só 8 anos na Secretaria de Mobilidade, que hoje é de Mobilidade, que era a Secretaria de Transporte. Ele conhece tudo. E foi lá, eu falei com ele de manhã, de tarde já estava lá. É, mas nós não fazemos só isso com você, não. Sim. Nós fazemos com qualquer pessoa que ligar para a gente, nós fazemos isso. Você viu como dá? Então dá também. Vamos voltar para os aniversariantes? Bom, deixa eu falar aqui, que tá cheio de gente. Não, peraí, não falei. Dia 15, hoje, quem faz aniversário, está tendo uma festona lá em Jacareí, o Hélio Ribeiro. Mandou até convidar o pessoal aqui que é conhecido dele, pode ir lá, que vai ter, tá fazendo uma festa lá. Só o Edson que não, o Edson não. É, não convida o Edson, isso aí é brincadeira. Os caras fazem aniversário, não convida o Edson. Você também faz aniversário, não convida ele. É, a doutora Daniela, lá da AME, que vai na AME também, tá fazendo aniversário dia 17. Dia 18, o pai do Rodrigo, Domingos, também vai ter uma festa, vai legal. Vai fechar lá todo mundo no horizonte, lá fazer uma macarronada. Dia 18 também, seu Orlando, lá da casa da Marcela. Dia 18 também, a Sandra Francisco, da casa da Marcela. Dia 19, a Manuela, lá da Semajode. Dia 19 também, a Roseli, lá da AME. Dia 19, a Dirce Moura, do Jefa. Dia 19, o Daniel Melo, também nosso amigo Daniel, que está aqui com a gente. E dia 21, a Maria Anitta, da AME, E mais uma, André Miléu também, do Pool Brasil e Rede Doutrina. André, dia 18 tem, você falou da Sandra Francisco lá da... Falei, Sandra Francisco da Casa de Massa. Você viu a quantidade de gente que faz aniversário aqui? Foi bem uns 10 que eu falei. Pelo menos um tem que fazer uma festa para poder a gente ir. Né? E fala... vai ter feriado aí, ó, dia 19, né? É feriado exclusivo do Daniel Melo aí, só em dedicação a Corpus Christi. Não, é aniversário, é dia do Palmeiras. Porcos Triste. Porcos Triste. Porcos Triste. Por quê? Nunca pegou, nunca ganhou o Mundial. Porque já foi o Mundial. Tá disputando, né? Ah, tá. O Palmeiras ganha, quero ver a gozação do Porcos. É, aí acabou, né? Não, se falar pro Ari e pro Rui, eles vão morrer de rir. Os dois são corintianos. Né? Você vê que nem tudo é perfeito, né? Nem tudo é perfeito. Não, interessante que eu tive lá. Não dá pra acertar todas, né? Mas até o Chico conheceu a minha cunhada. Eu fui até Bocaina, que é a cidade onde nasceu a Regina. E eu tenho um sobrinho que é engenheiro, que mora lá, corintiano fanático. Só que 95% dos moradores lá de Bocaina são tudo palmeirense, tudo descendente de italiano. Eu perguntei para ele, me diga uma coisa, como é que você aqui em Bocaina, você conseguiu ser corintiano do jeito que você é? Por sua casa, tio. Quer dizer, eu fiquei... A gente pensa que ele só faz bem para as pessoas, né? Você acha que é só boa influência? Para minha casa, ele passou a ser corintiano. Continua a encaminhar as pessoas para o bom caminho. Sacanagem. Eu falei, mas você não está arrependido? De jeito nenhum. Eu tenho o maior orgulho de ser corintiano numa cidade aqui de Bocaina. Vamos para o que interessa, então. Então, hora da dica, né? Apesar que a gente já falou aqui, eu acho que é só... O Ari já deu um monte de dica. Dos que você leu, qual que você mais gostou da vida de Peixotinho? Ari. Tem um livro dele chamado Peixotinho, Materialização do Amor, que é escrito pelo genro dele, que é historiador, inclusive, Humberto Vasconcelos. Traz desde o nascimento do Peixotinho, um livro extraordinário, que inclusive, eu vou contar para vocês aqui uma particularidade, né? Nós, na década de 90 ainda, nós ficamos sabendo que o espírito que cuida da nossa mediunidade de psicografia é o nosso irmão Alcebiades Neto. E ele se manifesta muito pouco, ele trabalha muito, mas ele mesmo... comunicações dele são muito poucas, assim, são pequenas e raras. E aí ele se apresentou como sendo Alcebiades Neto, que morou no Norte Fluminense, mas especificamente na cidade de Campos de Goytacazes, Alcebiades de Souza Neto. Aí, certa feita, a filha do Peixotinho veio lançar um livro aqui em Taubaté. E aí ela estava autografando os livros, eu peguei a filha, estava até com o Dr. Rogério, eu falei, Dr. Rogério, deixa eu falar uma coisa para o senhor, o Alcebiades, que nos acompanha, que preside a nossa mediunidade na psicografia, diz ter vivido em Campos, eu vou perguntar se ela soube alguma coisa dele, né? Aí na hora, levei o livro, na hora eu perguntei, Dona Alcione, a senhora pode me dizer, a senhora conheceu um espírita chamado Alcebiades, né? Alcebiades, nossa, amicíssimo de papai, fundou alguns centros com o papai lá, trabalhava na equipe do papai e tal, começou a contar a história dele. Então, além de tudo, tem essa questão, sabe, dessa familiaridade. Eu trabalho com o espírito que trabalhava com o Peixotinho. Olha que coisa interessante, né? Então, tudo ligado, ó. Tudo ligado. Muito ligado, né? Tá, Clóvis Tavares, aí todos os caras são de Chico. Então, rapaz, aí eu fiquei feliz. E ela ficou muito feliz. Ela chegou a comunicar à família dele que o pai estava se comunicando em Taubaté, num centro espírita lá, né? E a Alcione, ela faz palestra, ela é filha. Talvez seja assim, junto com o genro, um dos maiores testemunhos. Ela conta particularidades da infância dela. Ela achava que todos os lares tinham espíritos, como tinha na casa do pai dela. Que achei ele se materializava do lado do quarto. Ela estava, ah, fulano está doente, vamos, o papai vai se concentrar. Aí vinha a Sheila materializada, colocava a mão na cabecinha dele. Isso aqui vai passar, dava um beijo nas crianças. Então, essa era a convivência dela com os espíritos na casa do pai dela, por causa da mediunidade dele. Então, esse livro é muito recomendado também. Eu gostaria de dizer, Peixotinho, materialização do amor. Acabei de colocar aqui o link, tá? Na descrição aqui do YouTube nosso. Tá? E tem também, Rodrigo, essa do Samuel Magalhães, que é um pernambucano. Hoje ele está na Federação Espírita Brasileira, é um historiador famoso. Ele faz esse trabalho maravilhoso da Ana Prado, que se chama A Mulher que Falava com os Mortos. Ah, já pus aqui também. É uma abordagem maravilhosa também. Está aqui também, Ana Prado. Depois nós vamos ter Materializações Luminosas, do Dr. Ranieri, que foi um trabalho também que surgiu dos trabalhos do Peixotinho. E tem um outro livro para consulta chamado Fenômeno Espírita, do Gabriel Delany, uma apuração científica muito legal também. E tem o outro chamado Materializações Espirituais, do Paul Gibier e do Ernesto Bozano. Também dando ênfase a essa questão das materializações. Então, gente, está aí registrado nos anais da história. Materializações de Chico Xavier e outras recordações também. Bom. Tem muitos livros, né, nessa área. E no YouTube também tem muitos vídeos bacanas falando desses médiuns todos. Da Florence Cook, da Ana Prado, do Peixotinho. E o Peixotinho, a gente teve essa questão afetiva. E eu me lembro, se vocês me permitem falar um pouco mais da vida pessoal. Opa. Da gente também. E ele era muito família, né? O Peixotinho. Muito. Né? Muito. Na primeira vez que eu fui a Macaé, foi o primeiro sintoma de mediunidade que eu tive. Nós ficamos lá no Lar de Maria, que é uma pensão que as pessoas ficam para ajudar o Lar de Maria, que é uma instituição espírita. Sintoma porque é uma doença ou não? Para muitos é, né? No meu caso, é quase que... E eu tive assim uma espécie de desdobramento e me vi numa região assim muito escura, as pessoas gritando. E aí eu acordei de madrugada, assustado. Eu me lembro que estava o João Luiz do Nascimento Ramos, nosso grande palestrante aqui da região, né? Conhecidíssimo também. E o João foi lá com a Zezé me socorrer. O Ari está passando mal lá. E eu tive um pesadelo, mas assim, terrível, terrível, terrível, sabe? Era jovem, tinha 20 anos. E aí parece que me tiraram, eu estava caindo, né? Assim, numa escuridão terrível, e tive essa impressão. Daquele dia em diante, os fenômenos mediúnicos começaram a ficar mais intensos, aí começou um processo de educação mediúnica gradativa, mais intenso, e as coisas foram surgindo. Mas eu posso dizer que o primeiro grande sinal foi em Macaé. Olha que interessante. Com certeza, Alcebíades já estava lá dando uma cutucadinha na gente. Só por curiosidade, eu estava acessando a internet, eu vi o Bacelli recebendo a comunicação de Eurícrates Formiga, que é seu grande amigo também, né? É outro espírito que esporadicamente manda mensagens lá na nossa casa espírita, já mandou sonetos, quadras, trovinhas, assim, em Pinda principalmente, na casa de Eurípides de Pinda. Eu tenho certeza que ele frequenta a casa de Eurípides, porque é batata, chega lá e tem alguma coisa do Eurícrates Formiga. Nós tivemos lá em Santa Maria, na Fazenda Santa Maria, uma psicografia na casa no centro. Senhor Mariano. Do senhor Mariano, uma mensagem dele também. Fé e Esperança. Fé e Esperança, de 1900. Criado por Bezerra de Menezes. E eu tive também, seu Rui, um sonho com ele, que eu estava andando numa praia e vi um homem de terno e gravata, vindo em sentido contrário, né? Ele vindo ao meu encontro e eu indo ao encontro dele, andando na beira da praia. E aí, esse homem estava com um calhamaço de papel na mão, assim, de terno, gravata, andando assim, ele me olhou, sorriu assim, e com o olhar ele me disse alguma coisa, sabe? Aí mais tarde eu fui ver aquele livro lá, num livro, falei, pô, mas eu conheço esse homem. Daí eu fui me lembrar que era a figura dele, Eurícrates Formiga, um nome muito diferente, né? Né, Jorge, nós temos aqui aquela curiosidade que nós estávamos entrevistando aqui o Saulo Gomes, e você lá em Tremembé mandou para a gente uma mensagem que você não sabia de quem que era. Ah, sim. Que tinha sido assinado por Eurícrates Formiga. O Saulo Gomes a pessoa já calejada, jornalista, investigativo, no nosso programa com 90 anos, né, Jorge? Amigo de Chico. Aí ele começou a chorar e não sabia por quê. Aí é a hora que deixamos de se recompor. Talvez seja afinidade, né? Porque o Euríclides Formiga, ele foi trabalhar mediunicamente muito tarde, né? Quando o Chico conheceu, ele falou assim: Formiguinha, os espíritos estão te esperando há tanto tempo. Sabe aquele poema que você recebeu tal dia lá no bar? Era Castro Alves, não é seu não, é de Castro Alves. E ele estava praticamente alcoolizado. Não, era um boêmio de marca cheia, de mão cheia, né? Um amante da poesia, um poeta de mão cheia. E que... eu conheci o Euríclides numa palestra que ele fez na minha cidade de Leme. Eu tinha meus 19 anos lá em Leme, ele foi fazer uma palestra, eu estava na palestra do Euríclides Formiga, que era jornalista da Folha. Frequentava o Perseverança também. Eu lembro que a gente teve uma reunião de psicografia lá de cartas mediúnicas na AME, e o pessoal de Perseverança veio e estava comentando sobre... A esposa dele. A esposa dele, A esposa dele também. É, lá na AME. Eu tirei fotografia com ela, mandei para Ari. Ah, ela estava... Veio aqui. A esposa dele veio. Veio na AME para participar do... Espírita Grande de São Paulo. Né? É, a Perseverança, que vai 2.500 pessoas por dia. É onde ele trabalhou, né? Uhum. Durante muito tempo com psicografia. Com a Guiomar. Guiomar. E eu lembro também nessa... Um outro caos aí, né? Que pouca gente... A gente fala pouco, mas lá na sessão de cura, né? Do Edson Barbosa lá em Taubaté. Aí ele chega assim, olha o Ari... E fala, Aristóteles, chamou ele pelo nome. Eu falei, esse é o nome do Ari? Nem eu sabia. E você nunca tinha tido contato com o Edson, não, né? Não, foi a primeira vez que eu conheci. Primeira vez o Edson já chama ele pelo nome, que nem eu sabia. Eu já tinha entrevistado várias vezes o Ari aqui, e eu nem sabia que o nome do Ari era Aristóteles. Mas agora... Diz a lenda, né? Diz a lenda. Está acertando o caminho, tranquilidade. Mas deixa eu terminar. Teve também. Aí ele vira assim pro Ari e fala: e aí? Quando você vai publicar o livro do Euríclides Formiga? E olha que a gente tem muita poesia, sabe? Que tá no prelo lá. E muitos poemas, sonetos. A espiritualidade tá aqui te cobrando, tá aqui me cobrando para te falar isso. A gente trabalha modestamente, né? Sem. A hora que tiver uma sinalização e a gente publica tudo. A gente tinha um periódico lá, nós publicávamos essas mensagens, sonetos, trovas, que estão guardados lá. Tem muita coisa. Até de Dom Pedro II nós tivemos a alegria de... Você leu meu pensamento. Vários, tem uns 10 sonetos lá que... Assim, são muito espontâneos, sabe? E uma outra curiosidade que eu gosto de contar essa também. Aconteceu uma vez que eu estava lá em São Paulo, morando em São Paulo, e aí eu recebo... eu estava fazendo o Evangelho no Lar. Durante o Evangelho no Lar, eu e a Camila, aí eu recebo uma mensagem do Bacelli com um soneto de Pedro de Alcântara. E aí eu recebo uma mensagem do Ari com outro soneto também no mesmo dia. Aí eu fui olhar os horários, o Bacelli tinha recebido acho que de manhã ou de noite, e você tinha recebido de noite ou de manhã. Eu lembro que um era de manhã e outro era de noite. E os sonetos também com o mesmo... E a gente estava passando um momento na nação bem complicado, né? Acho que era o impeachment naquela época que estava acontecendo, e estava bem complicado. E os sonetos, assim, veio... Assim, ó, um em Uberaba, outro lá em... Taubaté. E aí eu lembrei, na hora... do controle universal dos espíritos, né? Quando Kardec mostrava que espíritos, ele recebia em diferentes médios a mesma mensagem, só que de formas diferentes. Universalidade, né? A universalidade do... Conteúdo mesmo, né? Só a forma, né? E da Francisca Júlio, você tem recebido alguma coisa? Não, senhor Júlio, seu Rui, às vezes que eu a recebi foi aqui mesmo, aqui no programa... E certa feita lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, que eles estavam falando sobre suicídio. Não, e interessante, né, Jorge? Nós trouxemos aquela moça que queria vir falar aqui a respeito do curso que ela estava dando na escola. Só que ela tinha representado a Francisca Júlia no aniversário da Francisca Júlia. Foi a primeira vez que eu vim ao A Vivência Espírita ainda era na Rádio Bandeirantes. É. Né? Aí, saiu ela... do ar, a rádio saiu do foi ar. Foi no dia que você foi? Foi, saiu do ar. Falei assim, eu sou um excelente médium de defeitos físicos. Né? Consegui tirar a rádio do ar, a Band Vale. Aí, nisso, o seu Rui colocou os papéis, aí veio a mensagem, né? Um soneto, né, seu Rui? Algumas mensagens vieram aquele dia, né? É. E eu tenho assim, percebido que cada casa tem os seus espíritos ali que se manifestam com maior frequência. São diferentes dos lugares onde a gente vai, entendeu? Então, cada local tem o seu corpo de trabalhadores. E hoje você não sentiu nenhuma vontade de psicografar alguma coisa? Eu tenho certeza que a espiritualidade aqui não é pequena, né? E a gente passa a perceber que os trabalhadores desencarnados são em número muito maior do que de encarnados. Hoje por isso que a gente fez uma sala, hoje, por isso que a gente fez uma sala tão, maior, entendeu? O tema a gente hoje foi tão intenso que eu nem lembrei de perguntar para o Ari se ele queria escrever. A gente, né, fez um estúdio maior. Antes o estúdio era pequenininho. A gente fez um estúdio maior para caber toda a espiritualidade. Uhum, né? Isso. Mas não cabe. Vamos lá, Rodrigo, encerrar. Assim. E uma vez também o Ari, ele comentou sobre um dos mentores aqui do trabalho também, da rádio, Dr. Ivan de Souza Lopes, né? Também um médico. É, inclusive sanitarista. Orlando, que é da USE, que é do GEP, né? Que é aquele grupo espírita paulista. Ele está fazendo um levantamento sobre Dr. Ivan de Souza Lopes. Eu até entrei em contato com ele na época que ele estava fazendo esse levantamento também, mas tem pouca informação. Até ele não conseguiu levantar muita informação do Dr. Ivan de Souza Lopes. Acho que por perder mesmo, né? Mas ele foi um sanitarista aqui. Quem conhece o colégio Univap, foi um dos colégios que ele trabalhou ali do lado, onde ficava o Vivência lá na rádio, Super Rádio Piratininga, né? A gente ficava embaixo, do lado ali embaixo, era um sanitário. Na rua Paraibuna. Era uma. Como o Vicentino Aranha, né? O sanatório, né? E foi uma das. Ele trabalhou também, acho que uma das equipes, para chegar na conclusão. Por trás aí, tá? Que eu tô escutando o Gigavale aqui. Ah, o Gigavale. E foi um dos que também descobriu a penicilina, né? Trabalhou na descoberta da penicilina também, né? Então a gente vê como que eles são médios importantes que receberam aí também e ajudaram toda a humanidade. Né? Ele está por trás aqui da colaboração, né? Então. Podemos ir embora? Não. Agora liberou para ficar mais 4 horas. Uhum. Vamos então. Vamos começar a encerrar isso. Uhum. Então já agradeço aqui todo mundo, né, o pessoal. Eu vou comentar aqui a enquete que a gente fez. Então houve 111 votos e a gente perguntou aqui: os espíritos materializados podem interagir diretamente com as pessoas? E 95% acredita que sim, que os espíritos materializados podem interagir diretamente com as pessoas, e 5% dizem que não. Né? Então, a esmagadora maioria aí acredita que sim. Talvez esses 5% seja daqueles espíritas que têm medo de espírito. Ou do contra também, né? Bota não, só para ter... É bom haver contra. Para mexer no na estatística. Então, obrigado por todos vocês terem participado aqui conosco. Tá? Continuem com a gente até o próximo programa às 8 horas. E hoje eu ainda corro para Taubaté, que tem a última aula do curso voluntário lá de Morcidade. O pessoal está lá no Celuca. Carlinhos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ari. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, Silvio. Obrigado, família Vivenciana, pela companhia, pela sustentação que vocês nos dão energeticamente, porque sem vocês essa rádio não existiria, com certeza. Desejamos a todos um ótimo final de semana com seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família, porque é a base da nossa sociedade. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos agradecendo também a participação de todos vocês aí nas nossas redes sociais também. Desculpa aí o pessoal que não deu para perguntar mais, né? Chega um momento que a gente não consegue, mais perguntar, né? Porque o tempo já passou demais hoje da hora. Festa junina. É, no dia vai ter no dia 4, né? Isso. Dia 4 tem a festa junina da tenda de Umbanda Mãe Maria também. Convido todos. Horas. Na sexta-feira. Sexta-feira, dia 4 de julho. Quem quiser comparecer, é muito legal as festas juninas da tenda de Umbanda Mãe Maria, né? Lá no Jardim Paulista. Vai, na ser no local mesmo. Lá na tenda de Umbanda mesmo. Lá tenda. Mesmo. É. Né? Semana que vem a gente fala de novo aí. Encerrando aqui, vamos falando a mensagem do livro Palavras de Luz, Chico Xavier e Emmanuel, mensagem do dia 15 de junho. Desilusões talvez se aniquilarem o canteiro em que cultivares os primeiros rebentos da esperança e da fé viva. Entretanto, se te dispões à renovação necessária, não te impede de rearticulá-lo com segurança em base de novo esforço e sementes novas. Do livro Encontro Marcado, capítulo 4, Revisão e Ajuste. Sempre dá para começar de novo, né? Muito importante. Todos nós. Não dá para ficar parado. A gente sempre tem chance para começar outra vez. Enquanto a gente está aqui na Terra, a gente tem que começar todas as vezes que forem, recomeçar todas as vezes que for necessário. Rui, quem estará conosco semana que vem? Semana que vem nós teremos aqui o Felipe Carmona, que nos apoiou muito tempo lá na Rádio Bandeirantes, que irá falar sobre a criatividade no Centro Espírita. Você falou para ele trazer aquelas frases bobas que ele falava toda vez antes de começar aqui? Vou entrar em contato. Se chegar aqui, vai ser um programa divertido. A frase do dia, ele tem que chegar e falar aqui para gente, né? É. Porque era a maior bobeira que a gente dava risada, igual o Chaves. Era igual o Chaves, né? Você dá risada que é tão bobo, você dá risada, né? E é um tema tão importante nesse momento que a gente vê aí as estatísticas que diz que está reduzindo os espíritas, né? Os adeptos da doutrina espírita. Eu acho que é um programa para a gente abordar o assunto, trazer alegria, trazer também criatividade, que é o que mais falta no Centro dos Espíritas hoje em dia. Eu queria até parabenizar as casas espíritas que estão participando de várias festas juninas, que nem lá a Casa do Caminho, a Fraternidade Paulo de Tarso, que ontem estiveram lá na Escola Monteiro Lobato. Essas pessoas que ficam de madrugada, até de madrugada, para arrecadar fundos para tocar o Centro Espírita. Mas só que o objetivo maior é levar pessoas para participarem desses eventos, que são pessoas que trabalham nas casas como voluntário, né? Ari, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Mais uma vez, foi muito bacana a sua presença aqui, muito esclarecedora e um tema muito interessante. Acho que a gente nunca tinha conversado sobre esse tema, Idri. Eu quero agradecer uma vez mais, eu que me julgo, né, membro desta abençoada família vivenciana. Eu acompanho todo domingo esse trabalho de divulgação maravilhoso que vocês fazem de uma maneira descontraída e ao mesmo tempo muito séria, que é a de levar aos lares a esperança consoladora do espiritismo cristão. E mesmo sendo uma mensagem espírita, às casas de ouvintes, internautas que não são necessariamente espíritas, mas que se identificam com a mensagem que é passada aqui, que é uma mensagem de esperança e de consolo. Nós já tivemos a alegria de citar aqui a biografia de algumas pessoas que passam ao largo do grande público espírita, como Zilda Gama, por exemplo, que não é tão conhecida, Jesus Gonçalves, mesmo espíritos de grande monta espiritual, como, por exemplo, Batuíra, nós tivemos a oportunidade de falar. Então, é muito interessante a gente trazer Peixotinho. Chico Xavier tinha incumbido o Ranieri de escrever a história dele, porque ele é um dos maiores expoentes do fenômeno espírita e da mediunidade com Jesus. Chico tinha na conta assim, de um espírito assim, muito evoluído mesmo, tinha um apreço enorme por Peixotinho. E nós precisamos registrar. E, uma vez mais, o Vivência Espírita traz essa oportunidade. Uma outra hora a gente pode falar especificamente da Ana Prado também, né, que nós citamos aqui brevemente, mas que também foi uma médium extraordinária, Porque o Vivência Espírita é isso, alegria, informação e espiritualidade. E eu rogo a Jesus, aos benfeitores espirituais, que continuem dando muita saúde física e mental para vocês, porque eu tenho certeza que o bônus hora de vocês é estratosférico. Vocês se colocarem num domingo de manhã para virem aqui passar essa mensagem para as pessoas, certamente é um compromisso de uma seriedade muito grande. E nós, os beneficiados, temos que rogar a Deus que continue abençoando vocês e que nós possamos continuar tendo essa oportunidade de nos afazeres de domingo, né? Eu, por exemplo, estou lá na cozinha preparando alguma coisa para as minhas netinhas, mas ali de ouvido ligado. E às vezes eu saio até para tocar, boto o foninho assim, enquanto não começa... Não, estou ouvindo um programa espírita. Espera aí, eu já falo com você, estou só escutando assim. Aí o tema às vezes é polêmico. Esses dias eu fiquei bravo com o Rodrigo, porque eu mandei umas 10 perguntas para ele, ele não leu nenhuma no WhatsApp. Falou, Ari, nós não... mas esquecemos do WhatsApp, né? Mas é assim, aquela questão de ouvinte, né? Que gosta de participar, porque os temas são realmente cativantes. Então, já nunca participa, né? Porque está lá na cozinha fazendo almoço, e quando participa não lê. Que continue sempre sendo esse trabalho abençoado, que Deus ilumine cada vez mais essa missão que foi passada a vocês e construídas em parceria com o mundo espiritual. É isso, prece de encerramento para a gente? Faço, com todo prazer. Uma prece de gratidão, inclusive. E assim, queridos ouvintes, nós de nossa humilde parte agradecemos a atenção e o carinho de vocês. E gostaríamos aqui de consignar as presenças espirituais de amigos muito queridos, como o irmão Ivan de Souza Lopes, Rodolfo Barbosa, Helder Bastos, Alan Cambrec, Eliana, irmão Túlio, Marcela, Heitor e outros denodados e anônimos trabalhadores do Cristo, que acorrem solícitos para que este programa seja a alegria que é. E é nesta alegria, mestre querido, porque disseste-nos que onde houvesse duas ou mais pessoas congregadas em teu nome, ali estarias. E é nessa alegria cristã que nos alimenta o coração, Senhor, que pedimos que continues a abençoar estes irmãos empenhados nessa charrua abençoada de divulgar o Consolador Prometido, a terceira revelação. E que possamos, Mestre Jesus, com os nossos esforços mais profundos, espiritualizar a matéria e alcançar o que os nossos irmãos médiuns concluíram, que o maior de todos os fenômenos invariavelmente será a da nossa transformação moral. E é em ti, Mestre Jesus, que encontramos o sol renovador dessa transformação. Que a tua paz e o teu amor continuem alcançando os lares dos nossos irmãos vivencianos que nos escutam agora. Pois em alto e bom tom, Senhor, dizemos: louvado sejas hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus e que assim seja. Ele veio com a missão no mundo de fazer da humanidade uma união, no saber do amor mais profundo, deu a vida para a nossa salvação, viajou ensinando a palavra, semeou a luz em cada seguidor, nos lugares de angústia ele estava. socorrendo o agoniado sofredor. Sua paz trazia uma esperança, sua luz refletia o amor, sua pureza era de uma criança, mestre amigo, filho de nosso Senhor. Agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês. Programa Vivência Espírita.